Então, eu acho, eu gosto do estilo do Lucha, mas... A minha pergunta era... É, sim! Olá, moça, você queria! Olha só, eu fiz uma pergunta, gostaria que você fosse o objetivo. Mas depende do Lucha que vier. Não. É o Lucha, Lucha! Não, você não tem isso. Você gostaria... Tá o Lucha ali, ó. Wanderlei Luxemburgo. Você gostaria do Luxemburgo no São Paulo? Sim ou não? Sim ou não? Sim! E legal, antes do programa, foi o seguinte, você viu explicando como é que eu jogaria com o gancho? Ele veio botar de zagueiro. É eu já comecei a explicar. Já falou. Como é que eu usaria? Vem botar de zagueiro. Falei que é um jogador progressivo. A gente pode jogar com ele botar de zagueiro perto da área, entendeu? Pra até combater isso aí, fazer uma proteção. Posso cantar? Salve o tricolor paulista. Já tá cantando o hino. Amado clube brasileiro. Clube. Então, foi um grande sonho pra mim. Claro que vocês vão ligar. É, calma, peraí, ó. É que você tem uma multinha lá de 1 milhão. É coisa pouca, pra time grande é coisa pouca. Dois salários. Dois salários, né, mano? Então, dizem aí que os três nomes citados aí, São Paulo estaria atrás, é Abel, Lucha... Absurdo, São Paulo, absurdo! Abel, Lucha e Sabella. Eu falei ontem aqui, hein? Então, tem alguns entraves aí, vamos dizer assim. O Lucha tá empregado, teria que pagar a multa. Mas aí não tem problema, pô. É, já falei 1 milhão. Pra você isso aí. Outra coisa, o Abel estaria acertado com um clube árabe, certo, né? E precisaria resolver a situação dele, que é pra depois do meio do ano. É um absurdo! Então ninguém sabe como é que ele poderia... Mas disse que ele gostou muito da proposta do São Paulo. Mas diz que o Abel é o seguinte, Mota. Ele teria um pré-contrato, e eu não tenho informação se ele recebeu ou não um adiantamento do estádio. Então, é aí que tá a história. Ninguém sabe. Se ele recebeu, vai ter que devolver o dinheiro. É complicado pra ele vir. E o Sabella é o agente dele, porque parece que alguém de São Paulo esteve como um agente do Sabella... E conversaram e ele estaria esperando para ver a situação no meio do ano se conseguiria colocar ele em algum clube lá de fora, europeu, né? Na janela aí do meio do ano. Então, se o São Paulo esperasse ele até o meio do ano, quem sabe ele viria. Mas disse que ele gostaria muito. Ele disse que queria trabalhar, não quer trabalhar na Argentina. Ele quer fora da Argentina. Fora da Argentina, ele fala português. Muito bem, Mota, jogou no Grêmio, foi auxiliar no Corinthians, é um cara atualizado, só que é o seguinte, hein, Mota, vamos falar lá, Alejandro Sabella, é um cara que pensa futebol taticamente e joga pra trás, time do Sabella não goleia ninguém, time do Sabella é futebol e dizem, sem resultado. Dizem, queriam, meu Deus, cogitado por meu aí, Deus. Né, Argel Fux. Aí não dá, né? Aí. Você tá falando de Vanderlei Luxemburgo. É. Alejandro Sabella, até o próprio Abel Braga, que pra mim é um degrau embaixo. Argel Fuchs. Olha, Motinha, cogitou-se o nome aí do Luxemburgo, sim. Assim como falaram também do Marcelo Oliveira, sugeriram aí também o nome do Marcelo Oliveira do Cruzeiro. Mas estão querendo criar uma liga nacional, tá certo? Ou seja, tirar o poder da CBF pra que esse poder aí passe pra mão dos clubes. Sim. Cruzeiro, São Paulo, Flamengo, aí são times aí que, teoricamente, seriam os cabeças dessa liga, tá certo? Em termos de organização, em termos de força. Tirar hoje o Luxemburgo do Flamengo ia ser um tiro no pé, porque você estaria arrumando uma confusão com um dos principais times aí que poderiam gerir essa liga também, tá certo? Em termos de poder, em termos de força, enfim. O Cruzeiro, idem. Acho que o São Paulo hoje, por mais que o São Paulo já tenha um histórico de brigar aí com alguns clubes brasileiros, enfim... Acho que hoje, se tiverem realmente com esse objetivo, Domênico Gatto, com essa ambição Lucha, né? De bater de frente com a CBF, de criar uma liga paralela para que esses clubes aí possam dar talvez um rumo no futebol brasileiro, não seria interessante para o São Paulo agir dessa forma. Ou seja, batendo de frente com o Flamengo ou então batendo de frente com o Cruzeiro, criando um mal-estar onde não precisa haver. Mas você acredita nessa liga, mano? Você acha que os caras vão ter coragem? Eu torço para que isso aconteça. Eu também torço, mas acho difícil. Eu torço para que isso aconteça. Eu não acho difícil, não. Eu acho que o difícil é haver a união dos clubes, Domingo. Então. Havendo a união dos clubes, eu acho que tem tudo para dar certo. Agora, se cada clube continuar olhando para o próprio rabo, certo. Aí vai ficar difícil. Sim. Aí sim vai ficar difícil. Acho que o São Paulo, o que eu particularmente acreditaria e acho que o São Paulo deveria fazer, apesar de falarem, não, mas pô, o cara não vai aceitar, etc. Eu, se fosse o Aidar, o São Paulo tinha um plano aí de tentar o Sampaoli aí pro meio do ano, porque até o meio do ano ele não vai assinar com ninguém. Ele vai participar da Copa América. Ele vai dirigir a seleção do Chile e até dia 4 de julho ele não vai acertar com clube nenhum. Após esse período, São Paulo já poderia manter, talvez, aí um contato com ele. E até, inclusive, deixar um contrato engavetado para que ele seja o técnico do São Paulo. Até lá, eu, se fosse o Aidar, eu tentaria, de todas as formas, aí convencer o Milton Cruz a pegar esse o cargo de técnico do São Paulo. Vai ficando, de forma interina, né? Lógico. Vai ficando. Porque é um cara que já conhece o elenco, ele já conhece os jogadores, ele sabe como tratar os jogadores. Qualquer treinador que o São Paulo coloque hoje, Domenico Gatto, o cara até conheceu o elenco, o São Paulo já foi eliminado da Libertadores e do Paulista. Eu concordo. Eu, particularmente, acho a medida mais inteligente sentar com o Milton Cruz e falar: Milton Cruz, sabemos que você não quer ser o treinador de São Paulo, sabemos que você não tem essa ambição, mas hoje, por uma questão de necessidade, entendemos que você é o nome mais adequado para segurar esse rojão. Mas se as vitórias vierem, essa sua tese pode ser facilitada, né, mano? Mas é ganhando alguns jogos logo Independente de ganhar ou perder, eu acho que a medida hoje mais inteligente para o São Paulo é efetivar o Milton Cruz até o dia 4 de julho e o Milton Cruz aí já conversar com o Sampaoli, se for ele o técnico do São Paulo a partir dessa data, e falar: bacana, o negócio é o seguinte, vamos começar a traçar planejamento. Eu vou treinando o time aqui da forma como eu entendo, da forma como eu penso, conheço o dia a dia dos jogadores. Você já pode sugerir alguns nomes aqui, a gente vai levar para a direção do São Paulo, tá certo? Se é viável ou não contratar esses jogadores que você vai pedir, e aí a gente vai caminhando em paralelo. Até lá, você continua no Chile e eu treino São Paulo, tá certo? Se você tiver alguma coisa a acrescentar, alguma coisa que você já queira implantar, a gente vai conversando e vai moldando o time da forma como você deseja. Tem que ver como é que vai rolar a história aí com o Milton Cruz, né, mano? Porque... Não, mas ele próprio já falou que ele não quer ser o treinador. Sim, e dizem nos bastidores mas aí que... Mas eu tentaria convencê-lo, Domenico Gatto. Por que não? Acho já tá que lá. O Milton Cruz seria tu, um... vai tu mesmo. Eu seria que... a coisa mais cômoda e mais barata, mano. Isso você não tem a dúvida. Mas dizem nos bastidores que o Milton Cruz não ficará no São Paulo. Eu acho que o Mano por enquanto fez acho uma... Eu achei legal isso que o Mano falou. Ó, é mais ou menos. É que no Palmeiras não deu certo, né? O Palmeiras fez isso, né, o ano passado. Ele segurou o treinador. Era um interino lá, não lembro o nome dele lá. Alberto Valentim. Esse aí. Aí segurou ele, mano, e já contratou o Gareca, né? Aí o Gareca, depois da Copa eu assumo, tá, aquela coisa toda. E veio, e né? foi levando. Acho que 8 jogos ele ficou, 8, 9 do brasileiro. E não foi passou tão ruim, a né? Copa do Mundo. Não, ele foi mal depois, né? O Gareca quando entrou. É. Não, não foi mal o interino, não foi não foi, mal. Então. O Palmeiras não tava na zona do rebaixamento com ele. Tava em 12º, sei lá, 11º, mas não tava, né? Indo um pouco mais longe, Domênico, o Palmeiras fez isso com o Jorginho. Deu super certo. Entendeu? Deu super certo. Depois veio o Muricy e aí acabou não dando. É. Entendeu? E aí faria, eu juro que eu faria isso. Também tentaria, ué. Qual o problema que tem? Vamos esperar fecha pra ver o que vai acontecer. O cara é bom. A diferença do Palmeiras com o Gareca é que o Gareca ele foi bem em alguns times. Mas o São Paulo é bem melhor. Mas sabe por quê, Domênico? A situação do Palmeiras é mais difícil, né? Sabe por quê? O negócio é o seguinte, Portugal... Pra não se indispor com o Flamengo ou Cruzeiro. E mais uma coisa, só um adendo. O time do São Paulo, vamos falar sério aqui, é um bom time. O elenco se souber é montar... Não é possível que o time do São Paulo não vai... Tudo bem, eu acho que o Benjamin tem até razão, a defesa é fraca. Mas se você pegar o meio de campo do São Paulo, não é ruim. Mas, ô, Domênico, é só pra... Um treinador mais bem... Sei lá, um treinador... O Muricy é muito bom, mas o Muricy tá com problema de saúde, não. Não, mas já você passou pega um treinador, também. Uma hora que tem que trocar, né? Vanderlei. Que saiba o que fazer. Vanderlei. Ele vai dar jeito no São Paulo. Mas só pra fechar, é ruim, só pra finalizar... Qual foi o último treinador que deu certo no São Paulo? No São Paulo? O próprio Muricy. Eu acho que não agora. Não agora, mas foi o último que deu certo. Ano? Ah, já faz... Foi 2008, 2009, qual foi o último título do São Paulo? Mas, qual foi o 2012? Então, não, que você falou assim. Você 2012, Copa Sul-Americana. Copa Sul-Americana tá quando ganhou do Tigre. Franco. Mas peraí, o São Paulo é vice-campeão brasileiro, meu. É que você falou, Dondô. E porra, que. Não, eu acho. Um né? bom treinador resolve o problema. Eu acho que um treinador. Assim, eu acho que o problema do São Paulo não é treinador, gente. São Paulo não, o São Paulo, desde que foi tricampeão. Mas tá com problemas lá, né, Benjamin? Então, o São Paulo não é só treinador, né? O São Paulo, desde que foi tricampeão brasileiro, foi 2008. Oito? Então, nós estamos falando de 7 anos. Por exemplo, se você for pegar, o São Paulo não ganhou o Campeonato Paulista. 10 anos. Desde 2005. São 10 anos. Se você pegar os últimos anos do São Paulo, né? Esses aí, o São Paulo não tem acertado, não, gente. O problema do São Paulo não é treinador, não. Então o que é o problema do São Paulo? Não, São Paulo. Mas então fica sem? Problema do... não. Então deixa o Milton Cruz? Não, o Milton Cruz não. Então eu também tem que alguém. Nem o São Paulo quer o Milton Cruz, nem o Milton Cruz quer ser treinador do São Paulo. O Argel mesmo, que é o mais barato? Não. Sei lá, acho que o Argel é uma barata. É o seguinte, se for pro lado da barata. Pra mim, o único treinador de São Paulo hoje, que eu acho que se o São Paulo contratasse o único, eu acho que seria uma reviravolta tremenda. Quem? Era o Vanderlei Luxemburgo. Até porque... Primeiro... Vocês não acham que o Abelão daria um jeito não. No São Paulo? Não. Uma reviravolta. Porque eu acho que o São Paulo precisa de porrada. Porrada não é... quem dava, na época, era o Filipão. Então contrata o Abelão. Tá porrada, você contrata... chega e fala, ó, é assim que funciona. Mas e depois, pra montar o time? Se precisa contratar pra porrada, contrata o Mike Tyson. Contrata o Minotauro. Acho que precisa contratar alguém que faça time jogar bola. O Luxemburgo, pra mim, é o único cara que faria... Mudaria até esse tudo. Time. Por quê? Porque, além do Luxemburgo, o seu Luxemburgo, tá, voltar a ser aquele luxo, mas o São Paulo e o Luxemburgo é uma coisa tão louca, uma coisa tão absurda. Nunca passou, né? É, nunca passou. O Luxemburgo nunca escondeu que ele sempre quis dirigir o São Paulo. O São Paulo sempre fechou as portas pra ele. Sempre. Ó, ano passado, lá na Copa, um dia a gente fez um programa Fox, nós fomos sair pra jantar. Com o Luxa? É. E aí ele falou, chegou a falar de São Paulo? Aí eu falei assim, ô Vanderlei, você nunca vai dirigir o São Paulo? O Luxa falou assim pra mim, pô, meu irmão, te falar, eu gostaria, mas os caras não querem eu acho que eu não vou dirigir, mano. Mas não por ele. Então, junta esse negócio e fala, pô, Luxa, o São Paulo. Eu acho que o Luxa tem um tesão tão louco pra dirigir o São Paulo. E hoje a torcida do São Paulo, que também há 3, 4 anos atrás... Não queria. Não, se eu fazer uma pesquisa... Não, os caras preferiam um Cone do que o Luxemburgo. Hoje, o torcedor... Agora. Não, mas a maioria dos torcedores do São Paulo, os caras querem o Luxa. Então seria um negócio tão louco. Ele é um cara louco. Que sabe mudar o ambiente. Você coisa... acha que é o único cara que hoje poderia dar... Não, pra mudar realmente a coisa da água pro vinho, Luxa. Eu acho. Agora, pode chegar outro treinador aí, dar um choque, a coisa melhorar. Sim, mas você acha que o Luxa é o cara que... E o São Paulo tem vários problemas pra resolver, né? Tô inusitada, velho. E se pagar a multa de 1 milhão, ele vem? Quem? Luxa? Luxa não tem multa. Tem 1 milhão, falaram. Não. Falaram 1 milhão. Não. O Luxemburgo não tem multa, não. O Luxemburgo... Tem 2 salários, falaram? É 1 salário. Eu tinha perguntado pra ele aquela vez lá, ele tinha dito que foi 1 salário. Mas ele falou que tinha multa ontem no Sport. Agora estão divulgando aí, porque ele renovou o contrato recentemente. Ele tinha dito naquela oportunidade aí que a multa dele era 1 salário. Agora estão falando que... É 1 milhão. Agora parece que fizeram essa multa aí, que é um pouco maior aí, que gira em torno de 1 milhão. Tá bom, 1 milhão hoje são 2 salários do Luxemburgo. 1 milhão de reais também, né? Hoje pro mundo do futebol. Não é nada. São Paulo... Então, o Pato ganhou de 100? 1 milhão. 1 milhão. São Paulo vai pagar 1 milhão de multa. Mais o salário. Vem? Larga o Flamengo. Eu acho que não. Vocês acham que vem? Eu acho que não. Eu acho que vem. Ontem no Sport TV, mano, ele falou o seguinte, ainda falou mais. Essa diretoria que está aí, do Flamengo, ele disse o seguinte, que ele não votou nessa diretoria. Se dá bem com a diretoria do Flamengo. E vocês têm que lembrar, claro que não foi essa diretoria. O Luxemburgo, quando ele estava muito bem no Flamengo, se não me engano, em 2009, mandaram ele embora por causa da briga do Ronaldinho Gaúcho. Sim. Sem explicar muita coisa, deram um pé na bunda dele. Ah. E ontem ele deixou claro, se tem a multa e eu pago a multa, eu estou... fazendo o contrato vigorar. Eu tô ouvindo outro. Faz parte do contrato. E faz parte do contrato. Se tem multa no contrato, gente, faz parte do contrato. Ele falou que tá disposto a ouvir. Ele mostrou a bicoleta ontem. Não se esqueçam que o Luxemburgo é um cara extremamente esperto e inteligente. Lógico. Ele fazendo isso, Domênico Gato, ele se valoriza perante a diretoria do Flamengo. Fala, opa, tá vendo? Tô sendo assediado aí, vai ficar por isso mesmo? Numa dessa, reformam o contrato do Luxemburgo, aumentam o salário dele no próprio Flamengo. Entendeu? O Luxemburgo é um cara extremamente inteligente. Hoje, na minha opinião, ele não sai do Flamengo. Você não assistiu, né? Não, eu acho que fazendo um programa na Fox. Eu vou dizer um negócio pra você. Você pega pra um cara num programa de televisão. E pergunta pro cara: olha, se o fulano de tal te fizer uma proposta, você aceita? O meu cachorro pequeno, que é burro, que nem a porta. O teu cachorro, esse cachorro é burro, que nem a porta. Não, mas tudo bem. Que é ele, o meu cachorro, que é burro, que nem a porta, lá, ele vai falar o seguinte: lógico que eu vou ouvir. Gente, não, ouvir faz parte. Ele não falou, assim, eu vou pro São Paulo. Gente, a partir do momento que alguém te liga, que quer te contratar e te pergunta, posso fazer uma proposta? Óbvio que a pessoa tem que ouvir. Qualquer um pode fazer a proposta. E qualquer um, isso, cara. Se o cara não quiser ouvir, é um idiota. Mas pelo que eu ouvi dizer aqui dos meus amigos que assistiram, que foi o Mota e o Portuga, falaram aqui... O Mota é traíra. Falaram aqui que o Luxo até falou como é que faria, como é que jogaria o Ganso. Não, se ele tá se abrindo, ué. Era um debate... Bicoleta, mostrou. Ele mostrou a bicoleta, mano. Ele mostrou como é que o Ganso jogaria com ele. Se vier com proposta, você vai ouvir? Não foi só isso. Pelo que eles falaram aqui, o cara falou, se o Ganso tá comigo, ele joga desse jeito. Então, pera só um minuto. Semana passada, o Luxemburgo fez o programa com a Gina Fox e o Mano fez a pergunta pra ele sobre o Ganso. E aí? E ele respondeu a mesma coisa. Não é nenhuma novidade. Não, o Mano perguntou assim: se você fosse um treinador com o Ganso, ele falou, não quero entrar no detalhe, porque o treinador do Ganso é o Muricy. Então. Mas comigo, o Ganso jogaria assim, assado, não falou? Ele falou, falou também. Como o Luxemburgo, como a mesma história do Alex, gente. O Alex que do Cruzeiro, do Palmeiras, do Fenerbahçe. Sim. A carreira do Alex se deve, uma grande parte dele, para o Luxemburgo. Quem mudou a carreira do Alex foi o Vanderlei Luxemburgo. Em 2003. E todas? Não. Tudo? Não, eu não acho que foi o Luxemburgo. Ah, então pergunta pro Alex. Não foi ele. Fala. Ele fala. Quem que tava dirigindo do Alex. Quem tava dirigindo o Alex? Palavra do Alex. Na época do Palmeiras. Porque o Alex surgiu no Palmeiras. Não vai falar que foi no Curitiba, não, que ele veio no Palmeiras. Não foi o Felipe? Pergunte. Foi o Filipão. Pergunte ao Alex. Pergunte ao Alex, o Alex que ele fala publicamente, não é? Tudo bem, o Alex em 2003 jogou muita bola no Cruzeiro, tanto que foi tricampeão. Treinador era o Vanderlei, Domênico. Era o Vanderlei. Era o Vanderlei. Só que antes o Alex já tinha estourado no futebol brasileiro. Sim, mas ele fala que o grande Filipão, treinador da vida dele. Sabe por que ele não falou do Filipão? Ele tem bode do Filipão. Porque ele ficou chateado no negócio da Copa do Mundo e não tem ido. Mas o grande treinador do Alex foi o Filipão. Imagina, foi o Luxemburgo. Todo mundo. Mas aí precisa perguntar pro cara, pô. O Filipão foi. Ora, Benjamin, ele ganhou Libertadores no Palmeiras com o Filipão. Mas ele fala, eu não posso discutir. Quem fala é o próprio jogador. Ele não gosta do Filipão. Tudo bem. Ele não gosta do Filipão. Que não gosta do Filipão. Do Filipão, tava o Filipão lá. Não, mas ele não falou que não gosta do Filipão. Não tava o Luxa. Peraí, mas ele não falou que não gosta do Filipão. Não, nunca falou. Eu não falei que ele falou que ele não gosta do Filipão. Mas ele nunca falou. Ele falou que ele tinha uma mágoa que já passou há muito tempo. Ah, sempre fica, né? Ou não? Fica, não. As pessoas esquecem. Temos coração bom, a gente esquece. Talvez ele falou que o melhor treinador que treinou ele foi o Luxemburgo. Pode ser, em 2003. Mas eu acho que o Alex surgiu para o futebol com o Filipão. Eu não acho, tenho certeza. O Alex sempre fala o seguinte, acaba... que a carreira do Alex, ele deve a duas pessoas. Ele fala isso publicamente. Pra quem? O Juan Fischer e Vanderlei Luxemburgo. Mas voltando ao Kardec, vai ser operado, né? No joelho, do joelho direito aí, vai ficar zica seis meses. Olho gordo. É olho gordo. Não, olho do porco. Os caras olho caro, mano. É olho do porco. Porque porco? Olho do qual? Olho já saiu gordo. De lá? Então, a zica do Palmeiras. Então praga de porco pega, né, praga de porco, então. Que eu posso olho fazer? Gordo do porco. É dele. Então. Se ele tivesse o Palmeiras, ele tava enchendo e fazia gol, tava em crise. Ô, Dodô, e essa notícia é importante por o seguinte: o São Paulo, ele não vai ter um atacante. O Luiz Fabiano tá machucado, volta talvez só dia 22. Certo. Né? Certo. O Kardec vai operar, ficar seis meses fora. O Evandro, o menino que jogou aí no último final de semana. Mas entrava. Ele foi convidado pro Sub-20. Mas tá, seria o único. Atacante. Cadê aquele menino aquele João, não sei João o que, Paulo. Que fez gol João Paulo, então pode ter que subir o moleque. Então, é hora de jogar a camisa no peito do moleque e falar, sua vez. Então, mas você sabe que um time grande como São Paulo não pode colocar todo o peso nas costas do mas, moleque. Mas, agora, olhou pro lado, só tem ele? Só tem ele. Vai ter que jogar a camisa na mão dele e falar, joga você. Contra o Corinthians, o Pato não pode jogar. Você quer que eu te falo, Motinha? Eu acho que esse menino aí vai jogar bem, viu? Eu também acho, ele é muito bom esse moleque. Se a bola chegar ali no meio campo... Ah, mas olha, tem ele. A bola chegar, ué. O Milton Cruz já fez mudança no time hoje. O Ganso foi pro banco. Entre linhas, poupado, né? Michel Bastos também tá poupado. Certo. Fez várias mudanças lá. Vamos ver como é que vai acontecer essa história toda. Certo. Vamos mudar? Vamos mudar o assunto. Conversa lá, pô. Né? Ajuda lá. Vamos lá, Botinha. Presta o dinheiro pra pagar a multa. É vocês. Nós? Vocês. Nós, né? Nós aqui. Jornalismo. Aqui. Vocês. Então, nós aqui. Vocês. Aqui, vocês. Nós. Não. Jornalismo, futebol nós, clube. Não, nós todos nós. Não. Vejo com bons olhos a sua alegria. Muito obrigado. Ao falar do time. Mas você tem que pôr o Natan pra jogar. O Natan é grande jogador. Mas o senhor. Quando entra a coisa, entrou até sacola do Palmeiras pra mim ali, ó. Palmeiras. Do Verdão ali, ó. Jornalismo. Que coisa do Palmeiras. É pra você. Deve ser. Deve ser. Olha, hoje o Valdívia treinou entre os titulares, Dodô. Ó. O Valdívia sim, deve jogar. Tamo junto. E olha, Tamo junto, Ferá. Dinipro tenta melar aí a transferência do Egídio. Dinipro. Dinipro. É o time que ele jogava lá. Tenta melar aí a transferência do Egídio, né? Mas isso aí vai pra FIFA, Vai pra FIFA. Será que é por isso que o Palmeiras tá interessado no Fabrício do Inter? Então, também dizem, né? Mas não sei se é verdade isso mesmo. Quem que é o... Fabrício joga bola, aquele hein? Que é o doidinho? É. Não, não quero. Mas ele joga bola, hein? Não. Ele é bom. São Paulo também estaria interessado. Ele é bom jogador, joga mano. Bola, velho. O conhecimento da portuguesa é bom esse jogador. Esse é o Domênico, sua sutileza. O doidinho? Mas é que eu acho que é pro Palmeiras. Não, ele é louco, mas ele joga bola. Mas pro Palmeiras hoje eu acho que não vale a pena, Domênico. Porque o Palmeiras ele tem utilizado o Zé Roberto na lateral esquerda e reserva imediata hoje tem o Egídio. Mesmo com esse embrólio aí, eu acho que ele vai jogar no Palmeiras, tá certo? E não tem um menino também lateral esquerda do Palmeiras? Tem um menino também. Então, tem o Palmeiras, viu, Dodô? Tenta resolver logo aí, essa, acabar com essa novela do Valdívia, né? Depois da cobrança do Valdívia ontem, né? Aí, então a diretoria tá correndo pra que essa novela não fique muito longa, não traga problema, e querem resolver logo, né? Ah, entendi. Então vamos ver o que vai acontecer. O Valdívia tá se coçando. Em Buenos Aires, já chegou a oferecer pro Boca. Depois da Copa América, se ele não renovar o contrato com o Palmeiras, o Boca ficou de analisar, porque... Quem é? Valdívia foi oferecido na boa maneira. É que o Boca tá com o Lodeiro jogando muito bem, tem jogadores de alto salário. Sim. O Valdívia não vem ganhando, o mercado argentino não paga isso tudo. Sim. Porque um salário de 200 mil na Argentina é um puta salário. E o Valdívia ganha isso aqui, acho que em 15 dias. Então não dá pro Boca hoje, pagar isso. Mas foi só um dado lá no Boca. Deixa eu só dizer o seguinte. Hoje é dia do jornalista, não? Não sei. É. E falar a verdade, então... Sidorf no Corinthians, eu sou um baita jornalista. Não. Deixa eu dizer. Sidorf, Ronaldo. Não, que eu recebi um presente aqui, então deixa eu agradecer que o pessoal da Academia Store, loja oficial do Palmeiras, dia especial para os jornalistas, nós da Academia Store, a rede de lojas oficiais do Palmeiras, queremos parabenizá-la pela data. Entendemos que além de um ótimo radialista, você é um grande jornalista esportivo e todos os dias notícias com fervor, glórias do nosso grandioso Palmeiras. Um grande abraço, com sucessos. Fervor. Equipe Meltex, franchising Sérgio Sem Som. Grande Sérgio, muito obrigado, Sérgio. E o pessoal da academia mandou uns presentes aqui. É o Sem Volume. Merecido pra você, merecido pra você. E com o Domênico com som. Muito obrigado. Então tá Vamos certo. Vamos lá. Vamos, calma, antes de irmos lá, quero dizer que o Estádio 97 vem em nome de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome de BV Financeira, tá pensando em trocar de carro, hein? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas e na hora de financiar não vai se esquecer, né? BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. BN Gripe é gripe? BN Gripe sempre. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Também em nome da promoção número 1 Pirelli, hein? Na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Consulte o regulamento e lojas participantes em pirelli.com.br. Nome do grupo Esser, um nome construído com história e também de Perfect Brasil. Existem vários caminhos para você escolher as peças de suspensão na hora de você consertar o seu carro, mas só um é Perfect. Peça com perfeição, peça Perfect. Scream for me, Corinthians! Vocês, mano. Coringão, mano, Coringão. Olha, mano, o Corinthians treinou aí, né, para jogar contra o 15. Com intensidade do jogador. E liberou aí vários titulares, né? Só 4 titulares aí vão jogar. O Cássio, o Felipe, o Ralf e o Emerson, né? O resto foram tudo dispensado aí, né? Hermes. O Fagner, o Wendel, o Gil, o Elias, o Renato Augusto, o Jadson, né? O Guerreiro, foram tudo liberado aí, não pegarão o 15, né? Mas, ô Mota, dessa informação que você tem aí, a informação que eu tenho é diferente. Nenhum desses jogadores, eles estarão em campo. É, o Corinthians, ele vai poupar todos os jogadores que jogaram os 2 últimos jogos aí, e o Corinthians vai entrar com o time todo reserva. Todo reserva, então. Eles treinaram hoje, pelo que falaram, era só 7. É, então, a escalação que eu tenho aqui seria o Walter no gol. O Edilson na lateral, o Iago e o Dracena na zaga, e o Rodrigo San, o outro zagueiro, improvisado na lateral esquerda. Rodrigo San. É. Meio campo do Corinthians teria ali o Christian, o Bruno Henrique, o Petros. E na frente jogaria ali com o Malcom, o Mendonça e o Wagner Love. Tá bom, pegar o 15, né? Posso pedir uma coisa? Não, o Corinthians ele já não vai fazer mais nada. Absolutamente não vai subir, nada não vai descer. Paulista. A classificação do Corinthians será mantida. E vai dar descanso. Posso pedir uma coisa? O Mota então, foi lá no Barão de Serra Negra, simpática cidade de Piracicaba, um dos uniformes mais bonitos do futebol brasileiro. Sim. Não é, Mota? Deixa o 15 classificar, pô. Mas não precisa do resultado. Perde esse jogo não aí pro 15, é assim, né? Já acaba com esse negócio de invencibilidade. Deixa o 15 ganhar, pra ser respeitado aí. Porra, não é bem Corinthians, assim. Então, ele vai mandar aí pra campanha um time B pra poupar todos os jogadores aí, pra que não joguem mesmo. Vem as quartas, né? Eu acho que isso é importante, porque o Corinthians aí depois já vai pegar a Ponte Preta. Então, Motinha, eu acho que o Corinthians aí, o Tite, tá coberto de razão. Eu acho que nesse momento aí tem que poupar os jogadores aí, os 11 heróis. Tá certo? Tem que poupar os 11 heróis aí pra que possa estar... todo mundo tinindo, mano, no final de semana. Mano, sem falar bobagem, falando uma realidade, é o seguinte. Falando esse, bobagem. Esse time que você escalou aí, ele ganha da Ponte Preta. Esse time que esse time é bom, aqui, esse time que você escalou que aqui, ele ganha na Ponte. Se ele disputasse o Campeonato Brasileiro, ele seria vice. Não, aí perderia não, aí já tá exagerando. Aí já exagera. E mais uma informação, Motinha. Tá na mesa ali da Federação Paulista de Futebol uma possível alteração, tá certo, de tabela no Campeonato Paulista. É isso que eu ia falar no final. Né? O pessoal aí tá tentando aqui, até inclusive, conversar com os clubes aí na próxima quinta-feira, aí junto com a Rede Globo. Eu não sei se isso vai ser viável ou não, se isso vai passar aí por aprovação. Três tanto datas, dos clubes, né? Três jogos. Quanto com relação à aprovação da Rede Globo. Já que você tem informação, pode falar aí, Motinha. Não, pode falar. Essa seria o Palmeiras na segunda, o Corinthians no domingo e o São Paulo no sábado. Não, mas é Palmeiras assim, não, calma, é por partes aí. O São Paulo, ele teria que jogar fora... Não, é verdade. O São Paulo teria que jogar fora de São Paulo, Domênico Gato, e o São Paulo teria que jogar na segunda-feira, se fosse pela ordem. Mas pelo fato do São Paulo ter que viajar à Argentina, ficaria meio espremido. Ou então, seja, iam colocar o jogo do São Paulo pra sábado, tá certo? Às 18h30. O Corinthians jogaria às 11 horas da manhã no domingo. O Santos passaria a ser o jogo da TV, porque o jogo do Santos é na Vila. Tarde. Porque no próprio domingo mesmo aí, no dia... No dia 12 vai ter a manifestação aqui contra o governo. E a PM não quer que e por isso a própria PM, aquele, ela tá vetando um jogo, às 4 da tarde aqui na cidade de São Paulo. Então aí eu acho que pode ser que exista essa possibilidade do Corinthians jogar às 11 da manhã e o Santos jogar às quatro da tarde aí, sendo o jogo da televisão. E o Palmeiras jogando na segunda-feira às 9 da noite. Tô corrigindo uma informação sua, São Paulo vai ao Uruguai, não à Argentina. Uruguai. Então, quem pega a Argentina aqui é o Corinthians. Mas pega o São Lourenço na quinta-feira, né? Haverá uma reunião pra decidir o que vai realmente acontecer. Mas eu não consigo entender por que o manifesto, o governo, vem fazendo muitas coisas boas. Então, mano, e também tem uma história aí que o Corinthians pode negociar o Romero. Ele não teria espaço no mais. Mas quem vai levar o cara? O que que precisa? Então, aquela precisa história. Que eu leve ele, eu busco. É, tanto que o Tite não tá nem contando com ele, não tá colocando ele nos jogos nem nada. Gente, falei pra vocês faz tempo, é horroroso. É, o Corinthians pagou 3 milhões. O time do Corinthians, Benjamin, o nível é muito alto, né? Não, o nível é muito alto. Não, se você botar o Romero num time muito ruim, que o nível também vai abaixo, o nível dele é esse. Ah, é horrível. Acho. Então, horrível. Tá tentando esperar aí, né? Para, mas você sabe que é. Ah, é que o time do Corinthians é muito forte, Benjamin. O time do Corinthians é muito forte. Pô, mas ele não joga contra, ele joga no mesmo time. Então, mas é que esse é o problema, a mesma coisa. Você tem lá um carro lá de 500 mil reais, você tem um carro de 400 mil reais e você tem um carro de 12 mil reais. Então, você pegar o de 12, você vai sentir, Motinha. É verdade. É mil o carro de 12? Mas ele anda. O carro de mil? Você olha assim, você fala, velho. É, mas ele anda, ele te leva para os lugares que você precisa. Então, mas você sente a diferença, é brusca a diferença. É brusca. Então, mas se você precisar ir daqui até o Tatuapé, você vai. O carro vai também, do mesmo jeito. Por exemplo, um carro lá de 400, 500 pau, você liga o ar-condicionado, é mais gelado ali do que uma gaveta de necrotério. Tá certo? Agora você liga lá, por exemplo, o ventinho, velho. Você liga o ventinho lá desse outro carro mais barato. Né? É aquele ventinho lá que funciona com USB, sabe? Aquele ventiladorzinho que você liga. Aquele que você ganha de brinde? É. Ah, mano. Você sente a diferença, Benjamin, é gritante. Me ajuda aí. O Romero tem a cara de jogador daquele Corinthians de 2007. É, que caiu. E diz que tem clubes aí do exterior e do Brasil interessado nele. Ah, pode ir. Né? Então vamos aguardar. O Romero, o que vai acontecer com o Romero. O Mota, ele socorre, ele é jogador pra contra-ataque. No Cerro Porteño ele vai bem por quê? Time pequeno, joga atrás na Libertadores, uma esticada na frente, ele corre, corre, corre, acerta uma finalização. Santos, ele é muito fraco. Sempre Santos. Hoje, ah, que beleza, maravilhoso. Santos maravilhoso. Então, o Santos aí, que o presidente Modesto estaria se encontrando com o Felipe, acho que agora, né, no Rio de Janeiro, que ele teve compromissos lá, ia conhecer pessoalmente o Felipe, o goleiro, né? E mas o apelido do cara, Bá? Felipe Muvuca, se preocupar. E diz que dentro do Santos, o conselho diretor do Santos, não estaria disposto a contratar o Felipe. Acho que ele é um jogador problema. Bons conselheiros. Né? E o Modesto tenta reverter isso. E Motinha, fala que o Santos precisa de um goleiro agora. Motinha, você assistiu aquele filme A Órfão? Lembro. É o Felipe no futebol. Ah, não é. É verdade. Não, a gente tá pegando pesado. É verdade. Eu não gosto do cara, mas também vou chutar. O negócio é o seguinte, Motinha. O Felipe, velho, você vai conhecer ele. É aquele cara bom moço, tá certo? Aquele cara que vai fazer brincadeirinhas, etc e tal. Corri pra você. Ele vai agradar. Paga o café? Tá certo? Você paga. Você vai até se... Não. É verdade, Portugal. Você vai até se iludir. Certo. Com o real Felipe. Ai, meu Deus. Você chega ali e você fala, não, esse moço aí, velho, o cara vai dar gente certo. Gente boa, isso, né? Aquilo. Velho. com o passar do tempo, vai se transformando. Aí ele vai mostrando quem realmente é. Domênico, ó, na boa. Parece assim, mulher depois que casa. Eu falei isso daqui, ó. Há quanto tempo o Felipe era goleiro do Corinthians? Eu também sei. Desde o Bragantino você deixou história dele. Certo, 2009, 2010. Certo. 5 anos eu falei. Falei, o Felipe, por onde ele passou, até ele ligou aqui, ele ficou bravo. Pra quem não escuta o Estádio 97, começou a ouvir há pouco tempo, o cara às vezes fala, mano, fala isso, mas quando o cara liga aí, não é não, ele ligou aqui, eu falei, mano. O Felipe, lembra quando ele ligou aqui, ele ficou bravo? Antes dele arrumar todas as confusões. Eu falei, Felipe, eu acho muito estranho, todo lugar que você passa, você não deixa saudade em lugar nenhum. Ele ficou bravo. Eu falei, não, eu queria saber o real motivo. Eu falei, foi assim na Vitória, foi assim na Portuguesa, foi Bragantino, assim no Bragantino, foi assim no Corinthians, foi assim no Flamengo. Porque o Felipe Domênico Gatto, ele é um excelente goleiro. Bom goleiro mesmo. Por quê? Porque ele ficou, por exemplo, como terceira opção no Flamengo. Tá certo? Efetivaram um menino, aí o Paulo Vitor, que pega muito, titular com méritos. Mas como que um goleiro, teoricamente, é consagrado, ele vai pra terceira opção do time e sobe um menino aí que praticamente vai. É que o Paulo Vitor também não é mais um menino, tem uns 28. Mas ninguém conhecia. Mas ele era capitão, não era do Flamengo, Felipe? Em um certo dado momento ele foi, chegou a usar a Pode ter sido, mas eu acho que ele não foi capitão durante muito tempo, não. Não, tinha o Chicão e tinha ele que alternava. O Chicão foi pro banco, a tarde já foi pra ele. Mas é que tá. É, o Felipe Domênico Gatto é muito estranho ele permanecer aí como terceira opção do Flamengo durante muito tempo e sair do Flamengo e nenhum clube ir atrás dele. Ou seja, o mundo da bola, Domênico Gatto, apesar de ser gigante. O mundo da bola se comunica. Certo. O mundo da bola tem informações privilegiadas que às vezes não chega pra mano, gente. Na Portuguesa, no Bragantino, você precisa ver o que falam dele. É muito estranho, Portuguesa o que falam dele. Você é louco. Então, mas pro Santos hoje, Motinha, diante de uma necessidade, machucou o goleiro aí, a diretoria do Santos aí não confia muito nesse que tá jogando, pode ser que quebre um galho. Mas o Felipe é aquele negócio, é uma alegria quando chega, uma alegria quando vai embora. E eu acho o Felipe um goleirão. Mas você explica o porquê ele ficou tanto tempo offline? Acontece, né? A opção dele não foi, você sabe que não foi. Não tem a dúvida, eu acho que não. É? Acontece, sei lá, mas eu gosto do Felipe. Felipe no Corinthians jogou muito. Eu também acho, bom goleiro, mas debaixo tem alguma coisa. Debaixo do gol ele é muito bom. Agora, tem muita coisa de relacionamento, porque em todo lugar que o cara vai, o cara briga, arruma confusão. Será que é o mundo que tá errado? Ou é o cara? Bom, então, o Santos que remarcou a reunião aí com o Ricardo Oliveira, né? Quinta-feira aí, vai definir a situação do jogador. Que tava marcado pra hoje. Ricardo tudo. Oliveira tá pedindo R$3 no pedágio. Ah, subiu a R$3,50 agora. Por causa do incêndio. Até R$3,50. Dos 20 e pouco que você paga pra descer pro litoral sul, R$3,50 vai virando uma novela também, né? Putz, resolve logo se quer o cara. Quer saber, mano? O Santos tá enrolando demais, daqui a pouco vai chegar um time com a faca no pescoço e o cara sai. Palmeiras! Não é que o Santos. Tem informação, eu gosto de Palmeiras! Não é que o Santos tá enrolando. Tem informação que traria, mas. Eu acho que não é que o Santos tá enrolando. Hoje, o Brasil vive uma situação financeira tão difícil, que não é só no futebol. Não, mas dispensou do Thiago Ribeiro mesmo. Usa esse dinheiro do Thiago Ribeiro pra pagar o Ricardo Oliveira. É que não é assim, é que os caras hoje estão fazendo conta de padaria. Essa conta aí é... Pra tudo. Imagina pro futebol com salário ainda estranho, maior. Estranho, né? O nego fala, pô, R$1.000 por mês, bom, vai dar 12 pau no ano. Ô, bicho, não tá fácil. Ricardo Oliveira é aquela dívida que vale a pena, Benjamin. É a mesma coisa, por exemplo, você tá pendurado. Tá, tá cheio de dívidas, mas você vai deixar de pagar o plano de saúde? Quando não vai deixar. Quando o Santos vai deixar de pagar a TV a cabo? Não vai deixar. Fica sem comer, mas tem a TV quando a cabo. Quando o Santos trouxe o Ricardo Oliveira agora, eu vi um monte de gente falar. Ô, Ricardo Oliveira tá velho. Sim. Eu falei aqui também. Mas ninguém sabia qual era a real situação dele. Mas ele tá provando que tá ninguém bem. Ninguém tava vendo. Gente, eu falei que podia gente, Ricardo Oliveira, que é bom jogador, marcou meia dúzia de gol aí, marcou 6 gols esse ano, nem isso. Mas tá bem, Benjamin. Se não tiver o Ricardo Oliveira lá, o Santos tá ferrado, velho. Tá de elenco. O Gabigol aí é um moleque que faz gol? Eu acho também. Então, mas quando contratou, todo mundo descascou. Agora a diretora do Santos, então, acorda. Agora ele tá provando que tá bem. 3 meses depois. Ele tá provando que tá bem. Ah, mas calma. É. Eu acho 3 meses muito cedo. Mas a diretoria do Santos Paulista fez bem, sabe por quê? É parâmetro. Ó, a diretoria do Santos aí fez um contrato com o Ricardo Oliveira, Motinha, até o final do Campeonato Paulista. Caso não desse certo, o Santos tá gastando por mês R$40 mil. Ou seja, era um salário baixo para um jogador do quilate do Ricardo Oliveira. No decorrer da competição, a diretoria do Santos viu que o cara tá jogando bem. O que que fez? Aumentou o salário dele, aliás, dobrou o salário dele. Tá certo? O Ricardo Oliveira tá ganhando 80 pau. Hoje, ele pede 250. A diretoria do Santos falou, dou 200 agora, mais produtividade. E no começo do ano que vem, aí a gente chega nessa quantia que você quer. Então, acho que é capaz de fechar. Ô, mano, eu vou falar coisa. Isso. Não é só pra rematar o lance do Ricardo Oliveira. Quando ele, antes de contratar, eu sempre falei pra trazer, porque eu sempre fui fã. Gosto muito do futebol dele. Não é só os gols que ele faz, é o que ele joga, o que ele sai da área, o que ele abre espaço para os outros, o que ele se posiciona, o que ele dá de passes. O Ricardo Oliveira é um baita jogador. Perto desses cabeçudos que tem aí. Putz, e o Damião não para de fazer gol no Cruzeiro, hein, mano? Também. Grosso, hein? Grosso. Qualquer um com a 9 do Cruzeiro. Grosso, não, Portugal. Qualquer um. Marcelo, como é que é, Moreno? Fazia gol no Cruzeiro. Não, não, o Henrique Cefador faz. Injusto. Qualquer um faz. Que a bola lá chega. Não, mas eu. Damião faz aí gol. Eu acho que tá sendo injusto. Aqui ele caia sentado. O Damião, Portugal, ele passou um momento no Santos, concordo plenamente, não jogou nada. Mas o Damião aí, desde a época do Inter, o cara que jogou a bola que o Damião jogou no Inter, não dá pra ser chamado de caneludo. Aqui não jogou, hein, mano? Mas caia sentado. Mas é uma fase, Portugal. Tem jogadores aí que se destacam em uma equipe e não vão bem em outra. Tá certo? O Rivaldo no Corinthians, ele não teve a mesma performance que ele teve no Palmeiras. Nem por isso ele pode ser encarado como um mau jogador. Foi eleito o melhor do mundo. É, jogou pouco tempo. Não, mas tudo bem. Ele não teve no Corinthians aí o papel que ele teve no Palmeiras, por exemplo. Eu acho que o Leandro Damião aí nesse time do Cruzeiro, que já tava montado por um esquema que favorecia um jogador com a característica dele, acho que o maluco vai deitar. Nota do Damião, você traria pro teu time? Eu gosto do Leandro Damião, cara. Eu gosto. Assim como eu gosto do Ganso também. Polêmico. E se o São Paulo quiser uma reabilitação do jogador, já reabilitamos o Jadson, mano. Se quiser mandar o Ganso lá pra fazer um estágio, reabilitamos o Ganso também. Não, e o Ricardo Oliveira pode ir pro Palmeiras, se não acertar. O Ganso vai aprender muito com o Danilo, com o Renato Augusto, com o Jadson. Deixa o Ganso lá no São Paulo, o Ganso tá bem. Não, não, a gente como é que pode dizer? A gente reabilita o jogador, bicho. O Ganso é o maior gênio do futebol sem precisar jogar. Deixa ele no São Paulo. Nossa, sendo injusto com o Ganso. Se ele viesse pro Corinthians, você ia ver que o cara ia jogar bola. Eu tô sendo injusto, Bom. Ele não é considerado um gênio? Ele é o maior gênio do futebol mundial sem precisar jogar. Deixa ele lá no São Paulo. Tá certo. Vamos lá partir para as primeiras ligações de hoje. Eu tô enjoado. Vamos aqui. Rapidinho, manchete. Vamos. Domingo, rapidinho, manchete da Portuguesa. Portuguesa. Rapidinho. Fechou. Portuguesa! Rápido, uma palavra. Rápida. Caímos. Não caiu ainda. Já caiu. Mesmo que jogou com o São Paulo amanhã. Tá jogando a toalha, rapá. E vamos português pegar. Que é você. Mesmo se ganhar, tem que torcer pros outros perder. Torça o quê? Torça. Não tem time, porra. Tá jogando a toalha, mano. Não tem time. Por que você tá com uma Millerette? Só um minuto. Só eu tô com frio. Só um minuto. Show. Vai pegar o São Paulo, vai lá que é legal, vai. Ah, não, aí, moto. Vai que é legal, né, mano? Opa, vai lá. Vai lá. Mas nós somos a portuguesa. Respeito, respeito. Nós somos a portuguesa, nós não temos muito tempo. Nós aqui, o Corinthians, com dó da luta. É o seguinte, gente. Esse é o Estádio 97, vou falar do resort, mas daqui a pouquinho eu vou falar do resort. Vamos partir pro momento sem parar, que são três ouvintes na sequência. Tudo isso, mas antes, o Benjamin Bach. Vamos dar um recado importante pra galera. Deixa eu escolher um aqui. Perfect. Escolhe você, vai. Escolhe você. Perfect, legal, perfect. Olha só, amigo, tá rolando uma promoção Perfect, que é Perfect. É legal pra caramba, se liga. Os primeiros 15 ouvintes que postarem uma foto com a hashtag, ó, anota aí. É a hashtag Perfect Amortecedores. Perfect Amortecedores. Ó, postou uma foto com essa hashtag no Instagram, os 15 ouvintes, os 15 primeiros, vão ganhar uma volta de drift com o renomado piloto Sérgio Ranazzono, ganhador de várias categorias mundiais. É muito legal. E o melhor, essa experiência vai ser no pátio da fábrica da Perfect, em Mogi das Cruzes. Olha que legal, imagina, rapaz, fazer um drift, meu, um carro muito legal com o Sérgio Ranazzono. É muito bacana, ainda mais lá na fábrica da Perfect Mogi, que tem um espaço super bacana. Então não perca tempo, faça seu post agora mesmo. A promoção é válida de 7 a 11 de abril de 2015, hein? Confira o regulamento lá no Instagram, acessando Perfect _ Indy de indústria, tá? IND, de mudo. Ou no Facebook, Perfect Peças Automotivas. Entra lá no Instagram da Perfect, você vai ver essa semana também. A Perfect vai estar lá na Automex, só vai da Perfect. Entra lá no Instagram, Perfect _ Indy, tá certo? E lembrem, existem vários caminhos para escolher as peças de suspensão na hora de consertar o seu carro, mas só um é Perfect. Mandar um abraço pro Gerson, mandar um abraço pra Débora, mandar um abraço pra toda a galera lá da Perfect, Dodozito. Perfect não comete, só vai dar Perfect. Só vai dar Perfect. E agora? É isso aí, amigo! Resort do Estádio 97. Ah, vamos falar do Resort do Estádio 97. Vem aí o Resort do Estádio 97, 22 e 24 de maio no Bourbon Resort Espanha Atibaia. Olha, eu vou dizer pra vocês uma coisa. É um final de semana muito legal, completíssimo, ao lado da turma do Estádio 97, um dos melhores resorts do Brasil. E olha, com todo tipo de entretenimento que o ouvinte do Estádio 97 gosta. Teremos campeonato de Futebol Society, teremos campeonato de futebol de botão. Olha, já na sexta-feira, depois do programa, que o programa já é sexta-feira. Verdade. No teatro vai ser esse ano, vai ser no teatro, né? De garbo, de garbo. Aí à noite você vai lá, janta, acabou o programa, vai lá, janta e tal. Acabou a janta, sobe lá no mezanino. Certo. Vai lá na sala de campeonato de botão. Ah, na sala do botão. Teremos lá o embate de todos os anos, onde teremos um tabu. Temos um tabu, é o Palmeiras de todos os tempos contra o Boca Juniors. De novo esse jogo? Sim, é o jogo que... Mas com juiz, tudo certo. Sim, como sempre teve. Não, nunca teve. Sempre teve. Já levantar a história disso aí. Sempre, certo? Jogão, hein? E vai ter campeonato de futebol de botão durante todo o final de semana, né, Portugal? Teremos o bingo do Estádio 97, que todo ano vem sendo uma sensação muito legal. A nossa Marriete. Teremos futebol no videogame, onde todo mundo fala, ah, quero pegar o mano. Aí chora. Só que é o seguinte, o mano, gente. Ele ganha os outros choram. O mano é o Pelé do videogame. Então, assim, não é assim que funciona. É verdade. Não é assim que funciona. Mano é bom, meu. Você, pra jogar com o mano, eu e o Portug, o Mota, estamos dando uma verificada nos caras que são os melhores. Vamos averiguar eles. A gente, de olhar, mano, a gente sabe se o cara tem condição de pelo menos perder de 1-0 pra você. Sim. Porque perder vai perder. Com certeza, isso aí, é um fato. Aí joga. Porque senão a gente vê, pega qualquer uma, você vai meter 10, 12, fica feio. Fica feio. Não, fica mal. Aí fica mal. E o Bocó que eu ganhei dele, Domênico Gato? Então, eu já pedi pra menina fazer o check-out dele ali mesmo. Quis ir embora. Então não é legal, não é legal. Então, o melhor foi quando o menino falou. O mano falou pro menino, tá vendo? Isso é pra você ver como a vida é dura. E o moleque chorando. Tá vendo? Então, aí então a gente fica lá. Somos olheiros. Os olheiros do estádio estarão lá. O mano é malvado, velho. Então, assim, ó, você pode ficar aí de lado aí, que você tem condição de jogar com o mano. Você pode ficar aí. Você vai poder perder de 1-0 aí, né? Se tiver muita sorte, empata. Muita sorte. Não é verdade? Domênico, na gira da VAR, a gente fala assim, hoje tem que jogar muito pra perder, pra perder de pouco. É, né? Por aí, velho. Exatamente. Olha, e além disso, claro, teremos os Jogos da Cassineira, que é um sucesso. Nós estaremos já na sexta-feira recepcionando as pessoas lá, direto do teatro, fazendo o programa ao vivo. Teremos o stand-up do Rudy Landucci do Estádio 97. Teremos resenha do Zé. Bom. Olha, o resort do Estádio 97 é sensacional. Estão dizendo que vai ter o karaokê do Vou cantar, hein? Jorge Carmelo. Vou cantar. Teremos. Olha, muitas atrações. Resort do Estádio 97. Então agende aí. 22 a 24 de maio. Tá chegando, hein? Pagamento em até 6 vezes nos cheques ou nos cartões Visa e Mastercard. Faça agora mesmo sua reserva lá na Lotus Travel, viu? Ligue 28964665. 28964665. Ou você pode mandar um e-mail para tirar algum... Se tem uma dúvida, alguma coisa, manda e-mail para os caras. Não tem problema, os caras vão te responder. viagens@lotustravel.com.br. Esse é o e-mail, tá bom? Falei muito rápido, né? viagens@lotustravel.com.br. Mas liga agora, viu? Liga já. 28964665 e já faz a reserva. 28964665. Apoio a Cassineira, Edu Botões. Também www.futeliga.com.br. Acesse e marque jogos pro seu time de futebol amador, hein? E também de madrugãosuplementos.com.br, né, mano? Opa, isso aí, Domenico Gato. A Madrugão Suplementos é a maior loja online do Brasil de suplementos, hein? E se você quiser comprar sua proteína ou seu repositor energético, basta acessar madrugãosuplementos.com.br. Realize a sua compra, Domênico Gato. Sim. E receba com frete grátis, tá bom? madrugãosuplementos.com.br. E olha, é o seguinte. Não tem promoção hoje? Final do Big Brother Brasil hoje, graças a Deus. Não acabei de falar do resort. Ainda não? Agora eu vou fazer uma coisa que não tá nem... Eu fiquei louco agora. O gerente ficou maluco. Não, quem ficou maluco fui eu. Sim. Ó, ninguém, nem Zé, nem Sombra, ninguém sabe o que eu vou fazer agora. Por conta, por conta. Por minha conta. Minha conta agora, minha conta. É o seguinte. 6 horas e 22 minutos, anote. 6 e 22. A partir deste horário, 6 e 22. Sim. Repita. Agora, 6h22, quem fechar o resort do Estádio 97, mas tem que fechar, comprovar. Fechei, tá fechado. Liga lá, 28964665. Fechou? Até o final do programa. Não. Sim, até as 8 da noite de agora. 6h20, virou 6h23, 6h22. Valeu, galera. 6h22, até 8 da noite. Todo mundo que fechar, vai ser estranho no ninho. Do meu, sim, tá louco? Sim, é, sim, todo mundo, todo mundo. Tá maluco, mano? Todo mundo, você todo tá mundo. Louco? Vai, não, tô não, pode vai. Marcar. Todo dá mundo, tempo, to... dá tempo. Nem que eu faça estranho até o final do ano, velho. Vai fazer estranho até... Juro por Deus. Pelo amor de Deus. A gente vai ter que dar lugar pro ouvinte agora, velho. Vai fazer uma torcida. Todo mundo que fechar agora vai ser estranho no ninho. Não, ninguém tá sabendo. Vou mandar você acha que eu posso perder agora. O emprego ou não? Ah, posso perder o emprego? Você tá arriscando o teu tchoba, não é? É, tô, não, mas não tem problema. Tá bom, teu tchoba na reta, velho. Não quero sequer que se dane. Não, que, pode falar. Aqui, estou mano. Falando lá. Eu garanto, você vai ligar, mas tem que fechar. Não adianta dizer, amanhã eu vejo. Não é amanhã, agora. A partir de agora até as 8 da noite. Fechou o resort do Estado de Noite, certo? Você vai ser estranho no ninho. Olha. Pronto, tá bom? Olha, Domênico. Pode ligar. O mercado não tá fácil. É, não tem conversa não, tá bom? E agora, senhoras e senhores... Mano, a gente não vai fazer mais o programa. Não. Vamos sim. Vamos tirar todo mundo daqui e vamos colocar só o Vitor. E agora, olha só, vamos agora ao Momento Sem Parar do Estádio 97. Bora. Lembrando que no Momento Sem Parar só apenas ouvintes virgens, né? Aqueles que nunca ligaram, hein? Então, Momento Sem Parar do Estádio 97 são três ouvintes da sequência com o Sem Parar. É muito mais agilidade no seu dia a dia. Sem parar em todo lugar. Asdrubal tocou? Tem um ouvinte aqui no ar, 3284-7097, alô? Alô? Quem fala? Ô, Domênico. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom, quem que fala? É Antônio. Antônio do quê? Antônio Marcos Viana de Souza. Vem, irmão, vamos seguir com fé, tudo que ensinou. Quem? O homem de Nazaré. Antônio Marcos, oh, deixa eu te fazer uma pergunta pro Benjamin. Sim, ele é o único judeu cristão que existe. Não. O negócio é o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta. Não, mas antes deixa eu te explicar. Em termos de música, essa música ou Jesus Cristo do Roberto Carlos? Não dá pra comparar. O homem de Nazaré ou Jesus Cristo do Roberto Carlos? O homem de Nazaré do Antônio Marcos é maravilhoso, mas Jesus Cristo do Roberto Carlos não tem nada igual. É mais top. Não dá pra comparar. Qual você gosta mais? É a música pra falar do homem. Se for, não tem a menor dúvida. Não, Jesus mas Cristo, o Antônio Marcos cantava muito. Sim. Ó a voz do Antônio Marcos. Mil, olha lá. 973. Tanto tempo faz que ele morreu. Quem? O homem se modificou. Era depois, o homem me atrapalhou. É que você se entusiasmou quando eu falei quem? É. Olha lá. E eu. Sou ligado no que ele falou. Teu pai era fã do Antônio Marcos ou? A minha mãe também. Mamãe. Pô, né? Mas eu vou te falar, o Antônio Marcos. É que o Antônio Marcos, infelizmente. Ele era muito conhecido, né? Faleceu cedo. Antônio Marcos cantava muito, muito. E essa música. Ele bebia pra caramba, né? Infelizmente. É isso que matou ele. Agora, ó, mano. Olha lá. Matou a bebida, foi Deus. Vamos seguir com fé. Pai. Tudo que ensinou. Quem? O homem de Nazaré. Beleza no clube agora do Bolinha. Agora põe a do rei. Do Roberto? É. Qual que você quer? Mas quem matou ele não foi a bebida, hein, gente? Jesus Cristo? Bebida nunca matou ninguém. Jesus Cristo. Mas não foi. Jesus Cristo, eu estou aqui. Acima de mim, mano. Jesus Cristo. Juro, Roberto Carlos, que a sua crença é demais. É. Jesus Cristo. Agora, peraí, agora. Você é maldoso, hein, cara? É verdade. Você é maldoso pra cacete. Jesus Cristo. Vai. Jesus Cristo, eu estou. Agora que ele fala. Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. É o show do dedo. Vejo uma multidão que vai caminhando. Essa música do Domênico Gato, Roberto Carlos, fechou o show dele em Jerusalém. Foi. Eu me arrependi de não ter ido. Falaram que foi essa que ele fechou. Até os rabinos estavam dançando ali assim. Verdade. Que momento, hein? Que momento, mano. Verdade. Essa música é muito bonita, mano. Agora, eu vou te falar o importante. Aquele show foi animal. As pessoas se matam, infelizmente as pessoas se matam por religião, porque isso não é religião. É fanatismo, né? Você tem que respeitar todas as religiões. Claro, sim, inclusive tem que respeitar também quem é ateu. Também. E quem também não acredita em nada também tem que deixa se respeitar. O cara lá, né? O importante é as pessoas fazerem o bem. É verdade. A religião que ela tem, pouco importa. É isso aí, falou bonito. Ô, Antônio música Marcos, do Rei mas... esse show foi muito louco. Vamos voltar aqui ao Antônio Marcos. Mas Antônio Marcos, é a primeira vez que você ligou aqui, não? Primeira vez, Domênico. Certeza, Domênico. Eu já fui aí no estúdio ao vivo. O nome dele me lembrou... Mas, por telefone é a primeira vez. O nome dele me lembrou uma coisa, rapaz. Que vai? Meu nome inteiro dele aí. Como assim? Antônio Marcos Viana de Souza. Então, isso aí mesmo. O nome dele é Antônio Marcos Viana de Souza, né? Sim, mas o que tem? Uma vez tinha sumido duas meninas. Duas meninas? É. Ah, e aí? A Clara e a Ana. Sim. Aí o pai da Clara chegou pra mim e falou: pô, você viu Clara? Eu disse: não, Viana. Volta, RG. É. Disse: não, Viana. Claro, eu não vi. Volta, o RG ficou lá na Espanha, meu? É. É, nem te fala. Sabe aquele cara que tirou aquela foto dele? Era um toureiro, rapaz. Oh, era um toureiro, ele ficou lá chamando é Juan Carlos, o toureiro. Sim, sim. Esse negócio de traslado de corpo. Não vai falar isso. É um negócio um pouco burocrático, velho. O RG tá vindo numa mala térmica, mano. Pra não feder, velho. Ele tá vindo aonde? Uma mala térmica. Não, é uma barbaridade, o corpo da Espanha achado cheio de espuma. Esse de espuma de sabão. Corpo, véio, é Antônio, o corpo Antônio. Achado numa banheira tinha violação sexual. Me ajuda aí. A dor de cabeça morreu no exterior. Só um minuto. Quantos anos você tem, ó? É 3.9, Domênio. 3.9, né? E o bairro? Qual é o bairro? É Lausanne Paulista, mano. Zona Norte, querido. Zona Norte. Um abraço pro time do Melapé aí, velho. Vizinho do Domênico. Oxe, cara, mais ou menos. Mais ou menos, né? Também menos, né? Bem menos, nossa. Mais ou menos. Mais ou menos. Sim, senhor. É, mas não é do lado. Não, não é do lado. Não é perto. Não é do lado. Vizinho, não é próximo. Não é perto. É Zona Norte, né? Eu me lembro, eu me lembro. É porque nós ali, o Antônio Marcos falou bem, é que nós da Zona Norte, né, mano? Nós, sim. Nós somos nós. Todos irmãos ali. Também. Sim, nós. Somos todos. Zena é nós, velho. Zona Norte é a melhor zona pra se viver. O Jardim Brasil. Ou como diria o Sister Sledge, we are the family. Exatamente, sensacional. Vou colocar aqui. Eu joguei no Corinthians lá do Lausanne. Corinthians. Ô, Domênio. Corinthians é no Aricanduva, tá bom? Fala uma coisa. Fala. Consegui baralho. Boa, conseguiu. Eu tô quase conseguindo. Eu tô quase conseguindo o baralho. Eu falei pra vocês que um dia eu vou voltar à seleção brasileira. É parte do contexto. Entendi. E vou ser treinador de São Paulo. E pra minha boca eu não perco a imitação também. Vai ter gente aqui, porra. Tá bom. O Antônio e o time? É Coringão na cabeça, Domênio. Coringão, mano. Coringão. Por merecimento. É. Por merecimento. Ô, Benja. Por. Quando eu fui aí, foi um amigo meu, Marcelo Valdívia. Ele tá aqui do meu lado. Valdívia? É, Marcelo Valdívia. Ele se machucou aqui na rádio ou não? Não, mas ele é corintiano também. Aí nós ganhamos aquela camisa sua, aquela preta, manja? Tô cagando o que você pensa? Isso. Tirei até foto, mandei no Twitter ela. Fez sucesso, eu dei mais de 1000 camisetas daquela. É, mano. Você falou assim, mas tem que usar, e nós usamos, hein, tem meu? Tem que usar, tem que usar. Na hora que eu saí da rádio, eu fui usando a camisa. Aquele é meu lema de vida, tô cagando o que você pensa. Tá certo. É nóis. É, e o Coringão? Aí. Coringão tá de vento em popa, né, meu? O bicho tá pegando pros outros times aí. É o que o mano fala, é o time a ser batido na América do Sul, quiçá do mundo, né, mano? Não, mas é verdade, quando eu falo isso, gente, eu não tô brincando. Eu tô falando com 100% de convicção, porque eu não vejo aqui na América do Sul, amigão. Se eu tivesse aí, realmente aí confiança em algum outro time, se eu visse algum futebol parecido com o do Corinthians em algum outro time, eu de maneira humilde viria aqui no ar e falaria: não, o time tal tá jogando bem. Você tem bem. Visto o Boca Juniors? O time Y, vi. E o que você acha? Falando sério, volta sem barrismo. O time do Boca, ele tá entrando frio na competição. O time do Boca, ele tá pegando só bêbado nesse grupo, ele não teve um teste de fogo, ele não teve um adversário pra medir força. Então, quando o Boca avançar pras oitavas, coisa que vai acontecer, e vai pegar o pior segundo colocado, aquele que quase não vai estar fora da competição, vai se classificar na bacia das almas. O Boca, Portuga, ele vai estar realmente frio. Mas o que você acha do time jogando? O que você acha do jogo que você assiste? Ô, Portuga, aquele lance que a gente sempre comenta aqui. A gente fala, quando vai se basear, o time tá jogando bem. Ah, mas tem que ter como parâmetro que a gente tá jogando campeonato estadual e é fraco. O time do Boca na Libertadores é a piada da vez. O Boca não tem nada a ver com isso. O Boca tá espancando todo mundo e tá na dele. Jogando bem. Mas o time do Boca, Portuga, na minha opinião, ele vai pegar... Se pegar um adversário, vamos supor aí, um adversário casca, tá certo? Se pega um adversário casca, que aquele adversário que tem camisa e tá capengando, tá naquele momento ruim, mas que avançou pra próxima fase e numa dessa já pega o Boca vai se complicar. Tipo, eu não queria pegar o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro pode ser esse adversário aí. O Atlético Mineiro pode ser ele. Eu não queria pegar mesmo. O Atlético Mineiro pode ser, dependendo do que acontecer com o Atlético nas próximas rodadas. Ele vai se classificar quase capengando, e vou dizer, mas eu acho que, mano, com o Atlético, agora falando um pouco sério, a gente tá brincando aqui, eu acho que o Boca é um puta time, mas ainda não tá no nível do Corinthians, concordo com você que o Corinthians é um pouco acima, porque pegou adversários melhores. Mas pegar o Atlético Mineiro, por exemplo, na segunda fase, um time do Tigre, um time do Estudiantes da Argentina, é complicado, cara. O próprio Internacional do Porto Alegre. Você acha que hoje dois jogos, Corinthians e Inter, o Corinthians passa com o pé nas costas? Não é fácil. Eu acho que sim, porque o Inter é feliz. Eu acho. Mas, ô amigão, já que a gente tá fazendo aqui um paralelo entre América do Sul e Europa, eu costumo dizer aqui, inclusive tem algumas pessoas aí que me criticam bastante por essa frase, mas eu não me nego a dizer não. Eu sou verdadeiro. O Guerreiro tá pra América do Sul, o que o Ibra tá pra Europa. Tá mesmo. Tô exagerando? Eita. Não, não tá não, mano. Eita, por quê? Oh, o Guerreiro é matador, meu. O cara pega a bola e enfia pra dentro, já era. Matador é o goleiro Bruno, com o Ibra. Goleiro Bruno é matador. Você não entendeu, Mota? Ah, se você citar três centroavantes que atuam no futebol europeu, tá certo? Três. Ah. O Ibra não vai estar entre os três? Vai. Certeza. Se você citar três centroavantes que atuam no mercado sul-americano, o Guerreiro não vai estar entre esses três? Vai. Ué, Del Gutierrez, Osvaldo e Guerreiro. Não, eu discordo. Eu colocaria Guerreiro pela ordem. Uhum. Guerreiro, Osvaldo e Fred. É, o Fred é bom, João. É. Ô, amigão. Oi. Bom, tá certo. O Tite falou que quarta-feira vai entrar com o time C, pra não falar que é o time B, porque o time B é um misto. Aquele titular com a reserva. O Corinthians vai jogar com o time 100% reserva diante do 15 Piracicaba. Você acha que o Tite tá certo? Ó, oh, mano, eu vejo dessa forma, que como o Corinthians tá sobrando no campeonato... E no, na outra competição, na Libertadores, está muito bem também. Sim. Eu acho que é válido ele poupar os jogadores titulares, porque arrisca machucar alguém e perder na Libertadores, né? Sim. Apesar de estar quase classificado. Uhum. Em outras competições, quando o Corinthians não está tão sobrando assim, aí eu já não sou a favor de poupar jogador. Aí eu acho que tem que entrar com força total. Mas nesse caso, sim, eu acho que ele tá certo. Tem que dar oportunidade pra quem tá fora, dar ritmo de jogo, né? E não vai ser um jogo tão importante também. Tudo bem, tem que ganhar pra manter a invencibilidade e tal, mas eu acho que ele tem que poupar, sim. E tem que dar chance pro pessoal que tá no banco também. Eu concordo com você. Que tá jogando também, que tá jogando bem também o pessoal do banco, né? Sim. Então acho que o Corinthians tá com um elenco muito bom e vai longe desse jeito aí. Se bobear, ganha o Paulista e a Libertadores invicto. Calma. Tem tudo pra isso, velho. Não, calma não. A gente tá analisando. A gente tá analisando o momento, Domênico. Ó, eu tava brincando. Eu tava brincando aqui, mano. Desculpa. Vocês riram, viu? Quando o Corinthians foi campeão invicto da Libertadores, eu banquei isso desde a primeira rodada. Mas assim, mano, eu tava brincando. Ontem eu tava conversando aqui com o Rude fora do ar, e a gente tava brincando assim que o Corinthians ele pode ser eliminado tanto do Paulista quanto da Libertadores invicto. Basta empatar as duas, sair nos pênaltis, ou empatar por números de gols diferentes, sair. Libertadores, cara, é um campeonato muito difícil. Corinthians ser campeão invicto, ainda mais numa final contra o Boca, como foi, põe num quadro que vai ser um negócio que difícil vai acontecer de novo. Corinthians tá de parabéns aquele ano lá, mas... Mas Corinthians tá jogando fino da bola. E digo mais, amigão, dependendo do que acontecer, por exemplo, uma eliminação para Ponte Preta, no Campeonato Paulista, Domênico Gar, sei. Não seria ruim. Não seria ruim. Tem que repetir 2012, hein? Ia me remeter a um passado aí, mano, não tão distante, Domênico Gato. Que eu quando grite no microfone aqui, pra testar um microfone. Você dá um berro? Tá bom assim, ó. Porra, tem que testar no ar. Porra, quem sabe faz ao vivo, rádio ao vivo, falou, bicho. Mas isso não seria mais interessante. Grita de novo, pra ver. Duas vezes. Não, mas é isso que eu acho complicado. Os caras querem testar o microfone num programa ao vivo. Trocar o pneu com o carro andando, né? Imagina o William Bonner no Jornal Nacional. Só um minuto, Brasil. Só vou um minuto testar eu vou o microfone. Testar aqui. Boa noite. Ah, Silvano. Mas, amigão, o negócio é o seguinte, cara. Com relação aí ao Campeonato Paulista, se o Corinthians aí pegar a Ponte Preta e perder pra Ponte Preta, isso ia me remeter a 2012, quando o Corinthians saiu pra mesma Ponte Preta e acabou sendo campeão da Libertadores, legal, e campeão, né? Mundial. Então perder é legal. Se perder pra Ponte Preta, Domingo Gato, déjà vu, né, isso, mano? Lógico, isso vai me remeter a um passado não tão distante e vai me trazer boas lembranças. Ah, mas eu vou ficar feliz. Boas lembranças, feliz. Mas no final do ano eu estarei novamente no Japão. Não vai. Vomitando. We are the champions. Desculpa, aquele goleiro que saiu nessa data tão... boa pra vocês, porque se não fosse aquele gol da Ponte Preta, o Corinthians não era campeão da Libertadores. Por que não era? Não ia entrar o Cássio, ia ficar com aquele braço curto, ele não ia pegar aquela bola do Diego Souza, meu time não ia perder na final da Libertadores, eu ia ser bem mais feliz. Agora, ele tá processando o Corinthians, né, mano? Júlio César? Entrou com um processo aí. Mas tá certo, se não recebeu, tem que ir pra justiça mesmo. Ô, mano. Oi. Mas o Mundial vai ser no Japão esse ano de novo? Isso. Não vai ser no Marrocos mais? Não. Esse ano e o próximo será novamente no Japão. Aí depois volta pro Marrocos. Ah, entendeu. Mas aí não volta pro Marrocos não, viu? Aí eu acho que vai ou pro mundo árabe ou pro Brasil. O Brasil tava competindo. Aí parece que, se eu não me engano... O Marrocos não é... Não. Mas aí árabe. Volta pro Emirados. Uhum. Se eu não me engano, Portuga, o Brasil tava disputando. A Argentina também queria. Eu acho que até já saiu essa eleição, hein? Eu vou dar uma checada aqui na internet pra ver, pra ver se isso aí já foi colocado em pauta, essa votação. Mas se eu não me engano, ia voltar pro Emirado. Mas, mano, sem zoar aí o caramba, falando sério, não tô zoando o corintiano, tô falando aquilo que penso. Pode mundial zoar. Legal é no Japão. Pode zoar. Eu acho que o Emirados Árabes, por mais legal que seja, o camelo lá, o tio Alias, Esfirro, o Kibe ambulante. É tradição, toda aquela, né? Coisa. O Japão. Já é tradicional. Você teve lá, mano. É tradição. Não é do cacete lá, bro, o Japão? A gente já foi lá três vezes e ganhou. O mano foi lá uma vez e ganhou. Eu vim em 2000, Boca Juniors. Teve gente que não foi. Porra, tem gente que foi e não ganhou. Para de zoar o Domênico, não tô zoando ninguém. Não, tô zoando o Galo. O Galo não foi no Japão. Perdeu no Emirados Árabes. Não foi, mano, o Galo? Perdeu no Emirados Árabes. Ah, é, foi lá no Galo. O Galo nem no Japão perdeu, pô. Tadinho. E o pessoal já tá te metralhando aqui, Porto. Você falou que o Marrocos fica onde? O Marrocos não é árabe também? Não, não sou bom de na África. É africano, é verdade. É, no norte da África. Tanto é que dá pra ir nadando. Mas lá também tem elefante, camelo, tem kibe lá. No Marrocos tem kibe também. Eu quero saber. Manda eu abraço, amigo. Manda o legal abraço. De ir pro Marrocos aí, você vai nadando pra Europa, bom, né? Não, vai. É do lado. Manda abraço aí, ó. Fala meu aí, amigo. Vamos lá. Beleza. Quero mandar um amo ela pra minha esposa Jucimara. Certo. Meu nome da moça? Amo ela. Jucimara. Grande de véia, né? Jucimara. Amo. De véia. Ah, hoje em dia não tem mais Jucimara. Como que não tem? Nós tem. Tem. Pesquisa. Ah, não tem. Fala, e aí? Quem mais? É, pro meu amigo aqui do lado, Valdívia, Marcelo Valdívia. Valdívia? Isso, tá Marcelo coxa, Valdívia. Deve ser muito bom esse cara aí. Tá de chinelo e mão na coxa, Marcelo Valdívia. E pra todo o pessoal da empresa aqui, da Acer. E pra vocês todos aí, um especial aí pro Bar, que é um cara muito 10 do staff, aí tá muito bem representado. Bar é firmeza. Mano, Benja, Domênico, RG. Valeu, irmão. Mota, tá de Portuga aí. E faltou alguém? Não sei. Ah, o Rude, né? O Rude, o Vieira. O Rude não tá aí. Não tá. O Vieira. Também não tá. Tá bom. Pra minha mãe, pro meu pai e pra vocês. Valeu, irmão. Obrigado. Falou? Não, Xuxa. Pra minha mãe, pro meu pai e pra vocês. Obrigado aí pela audiência, irmão. Tá bom, um abraço. Tamo junto. Ô, Domênico. Pois não, é. Não, pode falar aí. Não, porque é o momento sem parar, mas pode falar. Só uma informação rápida aqui, ó. O Rick me mandou um tweet aqui falando o seguinte, ó. Transporte de cadáver em aviões chama-se... Que é o transporte, não, tá transporte de esquife. Não. Ele falou que trabalhou em companhia aérea. Eu perguntei pra ele aqui, Domênico Gatto, se o presunto paga 100% da passagem. Porque não deveria, vou falar por quê. Ele não consome, tá certo? A empresa não vai gastar serviço de bordo. Você tá louco? Mas não. É verdade. Ele não pode escolher janela, corredor e vai ter que ir no lugar que tiver lá. Mas é verdade, freezer, ele, né? Tem que geladinho. No freezer. Ou será que é mais caro, Motinho? Porque ele vai deitar. Freezer. Freezer. Tem um freezer. É, ele vai no leito, deitado. Vamos lá, esse é o momento sem parar do estádio. Ai, 3 ouvintes na sequência. Com sem parar, o seu tempo rende muito mais. Sem parar em todo lugar. Alô? Alô? Quem fala? Sou Isaac. Tudo bem, Isaac? Quem foi? Tudo bem, Isaac? Isaac é meu sogro. Isaac do quê? Vai dar ré. Vai Isaac jogar. Fernandes Indrigo Batista. Quantos anos você tem, Isaac? 32. Primeira vez que liga? Primeira vez. Fernando o quê? Como é que é, Isaac? Fernandes Indrigo Batista. Fernandes Indrigo. Você sabe Indrigo que, sabe que o seu Isaac, pai da Rê, meu sogro? É o seu pai da Rê? Conversa com ele de futebol, parece que tá falando com o PVC. É mesmo? Hã? O cara sabe tudo. Tudo. As datas. Nossa, esse é um negócio que... Tudo. Que me deixa a desejar, viu? Memória. A gente nossa. Sabe. Nossa senhora, minha memória é tosca. A minha? Eu preciso trocar meu pente de memória. Ô, Domênico, isso aí me lembra... Não vem querer puxar papinha, não vou falar. Ô, Domênico, o que isso? Isso aí me lembra, sabe o quê? O que lembra? Os Trapalhões. Por quê? Sabe por quê? Ah. Isso me lembra os Trapalhões. Mas por quê? Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Ah, sim. Isaac Arias. Aí foi boa. Hein? Didi, Dedé, Mussum e Isaac Arias. Lógico que é, porque o RG é bom. É isso aí, é da potrão. É verdade. Vai. Entendeu? Tá bom. Ô, velhinho, e qual que é o bairro que você mora? É Santa Lúcia. Santa Olha, Lúcia? Olha, vou dizer um negócio pra você. Respira. Ok, não vai dizer que é a primeira vez que liga alguém. Afasta o bocal um pouco, amigão. Ô, Itzhak, eu vou dizer um negócio pra como você. Como é que é o nome dele? Em hebraico, Isaac é Itzhak. Itzhak? É. Itzhak em hebraico. Isaac é o nome bíblico. Vou falar um negócio. Se é o que eu conheço, ele é na Ponte Rasa. Não, errou, Benjinha. Não, porque tem. Não, porque sabe quanto Santa Lúcia tem em São Paulo? Não tenho culpa. Tá. É ali perto da Vila Guacuri, conhece? Ah. É um brincalhão, você mora lá. Não, assim, pera só um minuto. Assim, você é um brincalhão. Você viu onde ele mora? Não, o Guacuri. Você não ouviu? Não. É, não tô falando com você? Piorou. Ah. Ele tá querendo. Sabe o que tá acontecendo? É, Vila Guacuri. Você percebeu? Ah. O... Pega o cotovelo. Só um minutinho. Ah, você percebeu? Você percebeu que eu não citei o nome do cidadão e não me dirigi a palavra dele? Já citou sim. A motinha? Tem replay. Tem replay. Eu citei, mas não brinquei. Não é pra citar, né? É na sua aí. Vai, o Bar já achou, vai. Não, o Bar não achou nada, isso aí é na Pedreira, ali na Zona Sul. É aí mesmo. Então, aí não, eu sou GPS, mas. Agora que tem nada, Santa Lúcia. Não, mas porque tem Santa Lúcia ali também, na Ponte Rasa. É nada, eu só acertei o que eu falei da Vila Guacuri. Ah, mas é porque tem Santa Lúcia. Olha, copia até o que eu falo. Porque tem Santa Lúcia ali na Ponte Rasa. Falou que não vai citar meu nome e tal. Não, não tô falando com você. Não. A sua participação, sua participação sem eu interagir com você, você vai ver. Time! Não tem um ouvinte. Quantos anos você tem, Isaac? Não tem um ouvinte citando você no Twitter. 32, Isaac. Já não vou falar com ele, não. Tá time. E o time? Qual o time? Gol de cotovelo dele. Palestra, mano. Dudu. Ah, jornalismo! Palestra. Meu Deus! É nóis. É palestra. Zona vejo, palestra. Vejo com bons olhos vocês estarem ligando no programa. Bora. Mas eu não gosto. Embora o Palmeiras está jogando bem, eu detesto o Oswaldo. Não gosto do Oswaldo. Não gosto do Oswaldo. Quem você queria? De treinador, se você pudesse mudar. O técnico do Cruzeiro lá, o Marcelo. Marcelo, você acha melhor? Sim, lógico. Bem melhor. Mas você acha que com o Oswaldo não vamos chegar em lugar nenhum, Isaac? Ou não? Eu acho que não. Acho que ele vai montar o time e chegar nas semifinais aí, ele vai acabar abrindo as pernas. E não vai chegar a lugar nenhum, não. Ele vai ser pra montar o time. E qual que é o time ideal pra você, esse daí, que tá aí? Desse, com todos os jogadores à disposição. Eu acho que entrando o Cleiton Xavier e o Valdívia... Eles são titulares? São titulares, claro. O Valdívia tem que renovar. Então, só o Palmeiras não pode ser refém do... O Palmeiras não pode ser refém do Valdívia. Se ele ficar enrolando, manda ele embora, não renova com ele e deixa o Robinho com o Cleiton Xavier. Certo. Se não, como é que fica o time lá, vai? Praz. Praz. Ah. Tóbio. Certo. O Vitor Hugo. Ah. Lucas. Ah. O Gabriel e o Arouca. O Gabriel e o Arouca. E quem que é a esquerda? Você pulou lá, lateral esquerdo. Pode colocar o Vitor Luiz. Chegou o Zé Roberto, joga naquela posição. Zé Roberto, Vitor Luiz, tem esse menino. Quem que é? Chegou lá o. Egídio, mas o cara não vai jogar agora. Mas o Egídio não joga agora, né? O Egídio, quando ele estiver disponível, sim, aí você pode colocar o Zé Roberto no meio de volante. Mas pode colocar o Vitor Luiz. Tá, vamos lá. Então vai lá. Vitor Luiz. Vitor Luiz e Lucas, né? Você colocou. Volantes. O Gabriel e o Arouca. E aí o meia. Aí que tá, né? Então. Valdívia, Robinho... Você não pôs nem Zé Roberto, você não pôs... Tem pra essa posição, pra duas vagas. Zé Roberto, Valdívia, Cleiton Xavier, Robinho. E aí? Eu deixaria o Valdívia e o Robinho. Valdívia e Robinho. E o Cleiton Xavier Dudu, não joga. Dudu e quem? Não, e deixaria até o Cleiton Xavier, deixaria só o Dudu na frente. Não tem centroavante, então, time? Não tem centroavante. Só aí não dá certo, sabe por quê? Porque o Dudu é muito pequeno pra fazer essa referência. Não dá pra jogar. Tem que jogar ele mais um. Tipo assim, tipo ele e o menino Jesus. Pra mim, a escalação sua é muito boa. Mas a minha frente era Dudu e menino Jesus. No meio campo eu jogaria com Valdívia e Cleiton Xavier. E Robinho dança. Desculpa, né? Robinho é o Robinho do Campeonato Paulista. Brasileirão, acho que os dois mais graduados. Dança, Robinho? Jogando tudo que sabem. Jogando tudo que sabem, sendo bem claro, hein? Não tô falando hoje, tô falando histórico. Zé Roberto jogou. Também não. Zé Roberto é um bom reserva, um bom segundo tempo. De repente, se o jogo tá muito retrancado... Zé Roberto reserva? Não, calma, mano. O meu meio campo, que ele falou, é o Gabriel, o menino Gabriel, mais Arouca, Cleiton Xavier e Valdívia. Se tiver, todo mundo jogando bem. É isso que eu disse. Olha, todo mundo jogando bem, Portugal. Todo mundo jogando Xavier, bem. Cleiton Xavier tem que se estapear com Valdívia por posição. Porque, ó, pela bola que tá jogando, o Robinho não pode sair do time, cara, ligação. Mas ele já não jogaram o Zé Roberto, e o Zé Roberto hoje, pra jogar na lateral, eu acho que ele não renderia tanto quanto jogando no meio. Mano, o Zé Roberto hoje, Portugal, é aquele cara que ele não aguenta mais correr os dois tempos aí com a mesma intensidade. Por isso que é reserva. Por isso tem que jogar no meio. Eu não acho que o Zé Roberto tem que ser reserva. Eu entendo que o Zé Roberto merece titular sim, e jogando no meio. Mas, mano, às vezes, quando você pega um time muito fraco em casa, retrancado, você pode jogar com Arouca, Zé Roberto, Cleiton Xavier e Valdívia, e pra cima dos caras. Agora, se não me falha a memória, o Domênico Palmeiras pode dizer melhor. Já jogou junto com o Cleiton Xavier e Valdívia? Já. Jogou. Então não tem essa de dizer, não pode jogar. Pode jogar. E dá muito certo. Quem não pode jogar junto é Quem não pode jogar junto é Maicon Leite e Henrique Caneleira. Esse aqui, não pode. E na boa, eu acho que Cleiton Xavier não poderia nem jogar tão avançado assim. Eu colocaria ele pra brigar por posição com o Arouca. De volante? Segundo volante? Segundo volante. Olha, você... É uma quem é, mano, que você põe segundo volante? Cleiton Xavier. Ele já fez essa função. Na primeira passagem do Palmeiras foi assim. Eu colocaria pra jogar o Cleiton Xavier brigando por posição com o Arouca. E no meio campo, ali na meia, briga Zé Roberto, briga Valdívia, briga o Robinho. E tem mais um menino do Palmeiras lá também que é bom jogador. Ah, é o que vem do Santos lá, não é? Como chama lá? O Arouca? Não. O Arouca briga com o Cleiton Xavier. Não, Alan Patrick. Ah, mas não dá, hein? Não dá. Todo mundo bem, mano. Todo mundo bem, o Valdívia é titular. Como caiu, vamos ao próximo ouvinte aqui no 3284-7097. Afinal de contas, estamos aí com o momento sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência, esse é o terceiro. No pedágio, no estacionamento, nos postos Shell e até no táxi sem parar. Em todo lugar. Olha, Grubaião, já tem gente? Alô? Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? Boa noite. Oi. E aí, consegui baralho. Alwin. Quem é? Aqui é o Fábio. Fala, Fábio, tudo tranquilo? Tranquilo, e vocês? Tudo bom, Fábio do que é o nome completo? Fábio Fogaça de Souza. Fogaça de Souza. Isso. Quantos anos você tem? 27. Domênico. Primeira vez que liga? Primeira vez. Domênico, só me lembra também. Que lembra? Que lembra o quê? Uma vez, estava muito triste que a Portuguesa caiu aquele ano que o Fluminense roubou. Foi agora? É. Sabe o que eu fiz? O que você fez? Fui pro bar e fogaço as lágrimas. Fogaço as lágrimas. Fogaço na cachaça, não sei. Fogaço pra cacete. Tá surto, você tá bem, tá bem. Tá bem. Tô aprendendo. Né? Ô, velho, e o bairro? Oi. Bairro, eu tô aqui no Tabuão. Tabuão. Você já não ligou aqui, amigão? Não, eu liguei. Na realidade, um dia antes de começar a promoção, né, do pôquer. Então já ligou. Hoje é só virgens. Você vai cantar junto, então parei. Hã? Oi? Mas não posso me inscrever no pôquer? Não, mas hoje é ouvintes virgens, tá bom, meu velho? Mas no pôquer? Não pode, porque tem que ser ouvintes virgens, é contra a regra. Mas eu liguei dois dias antes de começar. Não pode. Não tipo pode. Assim, com... Porque comigo. Hoje você tá pegando uma vaga de um ouvinte que tem que ligar no ouvinte virgem. Com três... Hoje com R$3 você não pega o ônibus, só com R$3,50, velho. Então, a vida é assim. Com R$3, chega lá com o cara e fala, pelo amor de Deus, eu só tenho três. Não, é só R$3,50. Vamos, outro ouvinte, esse não valeu. Vamos lá, o terceiro ouvinte na sequência. Vamos lá, olha as drogas tocando aí. Não, não, mano. 3, 2, 8, 4. Com R$3 pra cruzão? 97. Alô? Alô? Quem fala? Só ouvintes, olha aqui, ó. Só ouvinte vir, senão a gente vai desligar, hein? Quem fala? Oi, não Rafael. Não pode ocupar a vaga de quem não, né? Ah, é Rafael do quê? Rafael Risso Moleiro. Peraí, Rafael, tá ruim? Rapaz, tá. Viva a voz, o que é isso aí? Janela aberta. É. Peraí. Tá no ruim? Túnel? Tá no furacão em Nova York? Deixa eu ver. Alô? Para de rir, velho. Falando sério. Pera só um pouquinho, gente. Quem é? Fala, Rafa. Rafael Risso Moleiro. Rafael? Risso, R-I-S-S-O. Hã? Moleiro. Risso, Moleiro. Risso, Moleiro. Moleiro. Não, Moleiro. E isso, quantos anos você tem? Eu tenho 32. 3.2. E o bairro? Essa vai ser uma sacanagem aí com o Ben, mas eu moro no Jardim Chapadão. Chapadão? Ô, meu, conheço bem aí. Mas o bairro chama Chapadão? Chama Chapadão. Você conhece? Lógico, eu fiz faculdade. Como assim, fez faculdade? Na época que eu estudava na PUC, putz, eu ia direto lá. É um bairro que eu vou te falar. Não. Você falou. Não, tá louco, não deu curso. Isso. Você que deu a entender. Não, porque eu ia terminar. Eu tinha um amigo meu que estava na PUC, era um grande amigo meu, que por sinal fez aniversário agora, final do mês. Sei. O Porpetinha morava lá. Agora, o Jardim Chapadão que eu conheço não é em São Paulo. Exatamente. O Jardim Chapadão que eu conheço é Campinas. Eu trabalhei lá e tem esse bairro lá em Campinas. Então, e o Porpetinha, meu amigo. Não até sei tinha se um, é lá também. Porpetinha tinha um namorado lá. E aí todo fim de semana ele ia pra lá. Ah, é? Não é Campinas? Exatamente. Sabe tudo. Trouxa desses ouvintes que vieram aqui. Como assim, trouxa? Não, porque é todo trouxa. Eles ficam olhando aqui, trouxa. Tudo migorando, do pão errado, não é. É, assim não erra mesmo. Assim. Aqui, ó, não tem como errar. Ô, velho. Dodô, fazer igual o Fabrício fez pra torcida do Inter. Não pode, não pode. Não pode, não pode. Não pode. Ah, juiz. Aí, bem. Eu não falei nada. Sua paciência tem sumido na mesma velocidade que o seu cabelo. É? Então toma um cartão amarelo pra você. Toma, amarelo? Amarelo, tá amarelado. 20 que xingou, 20. Fez Eliana. E a Rafael, qual que é o time? Corinthians. Ah, Coringão, tem mano. Mulher, Coringão. Aí, tem mulher. É, não viu, né? É um índio, né? O juiz ficou de graça. Nossa, hein? Ficou de graça. Um abraço pro meu amigo Valtinho do Lagoinha da Vila Maria, hein, mano. Aniversário do Lagoa hoje, hein, mano. Ficou de graça, Vila Maria é do nosso. Lagoinha da Vila Maria junto com desculpa nós. Desculpa aí, graças. Viu, menina? Eu já pedi, ninguém pediu tua opinião. Desculpa aí, Vemina, pela atitude de alguns. Não, você viu como ele não aguenta? Ele tá me provocando. Ué, você tá falando meu nome o tempo inteiro? Vou falar com ele, não. Ô, Moleiro. Eu quero falar com você. Citaram ele uma vez no Twitter hoje. Citaram sim. Pô, os caras tá me xingando aqui. Tá de ontem. Mas, ô, Moleiro. Oi. Os haters. É, antes da gente começar a falar do Coringão, cara. A gente tá passando por um momento delicado no futebol brasileiro, acho que até... Por quê? Por parte dos jogadores, por parte dos torcedores também, Motinha. Nem hoje, quer ver? Não, é verdade, a censura, cara. Ah. Hoje, infelizmente, jogadores, quando eles vão falar alguma coisa aí, eles são julgados. Muitas vezes, eu não tô falando com relação a acusações levianas aí, sem fundamento. Isso você não pode fazer, independentemente de ser jogador ou não. Mas, por exemplo, jogadores, treinadores, quando vão se manifestar contrariamente a um campeonato, ou então ao número de inscritos, ou então à fórmula... Muitas vezes eles são julgados e são punidos por causa disso. E até pegando aí como exemplo também as torcidas, Motinha, no Campeonato Brasileiro ano passado, quando algumas torcidas levaram faixas aí contra a CBF, criticando aí o Campeonato Brasileiro, a Polícia Militar aí impediu, quer dizer, o árbitro, né, impediu o começo da partida enquanto a Polícia Militar não retirasse aquelas faixas aí. Como é que você encara esse momento no futebol brasileiro, amigão? Essa censura enrustida que nós vivemos aqui. Cara, eu acho isso uma tremenda de uma vergonha. É muita coisa acontecendo. Eu acho que vejo muita coisa acontecendo no futebol e não vejo ninguém para mudar isso, sabe? Eu acho que o que aconteceu o ano passado na Copa do Mundo, a Alemanha deixou uma lição para todo mundo aqui, para todos os brasileiros que se dizia que é o país do futebol, mas que precisa de muita organização e muita coisa mudar. Os campeonatos, a televisão influencia demais. Você vê aí eu tendo que mudar jogos do campeonato, as quartas de finais do Paulista, e tem uma emissora por trás barrando, por exemplo, no jogo de segunda-feira do Palmeiras, por exemplo, que seria, eu acho que seria um horário legal, uma segunda-feira, 10 horas da noite, 10 horas da noite não, mas pelo menos 9 horas da noite, se fosse mais cedo, é um horário bacana, que em outros países você vê que tem esporte, tem futebol rolando, mas aqui no Brasil você não pode porque tem emissoras por trás, e ninguém pode falar, e ninguém consegue mudar, então eu acho isso uma tremenda de uma... É muita coisa para mudar ainda, tem muito que melhorar ainda no futebol brasileiro. Eu também acho, cara, e eu acho que é muito complicado, inclusive, aí, passarem aí essa sugestão aí da federação, né, Motinho? Inclusive o Fred pode ser punido, né, já vai ser denunciado para pegar até 6 jogos e ficar fora do Cariocão aí, porque o Fred falou que o Campeonato Carioca teria que acabar. Mas o presidente da Fred, ele falou que... E aí o Fred vai ser punido. O Fred pode ser punido aí, ele vai reclamar pra quem? E sabe ele vai recorrer pra quem? Mas sabe o que pode acontecer? Isso tudo vai acontecer? Muitos jogadores falam assim, eu não vou jogar no Rio. Eu não posso me manifestar, aí os caras são punidos toda hora. O que está acontecendo no Rio, todo mundo está vendo aí. Muita gente sugerindo que o Vasco está sendo favorecido. Então, Claudio, isso que eu vou falar. O Fred falou uma coisa na saída do campo, e não é a primeira vez que o jogador faz isso. O Sheik, para quem não se recorda, quando jogou no Botafogo, falou da CBF também. É. Falou com propriedade o Sheik. É que no Rio tudo é diferente, então, né? Muito perto ali da decisão. E os caras parecem que tem um ambiente mais propício a se expressar no Rio de Janeiro, porque lá as coisas são levadas de uma forma não tão pegajosa como aqui em São Paulo. Lá o clima é mais leve. Mas o Fred falou um monte, mano. E aí me aparece o Eurico Miranda numa entrevista. Ouvi a entrevista dele inteira ontem à noite numa outra emissora de rádio do Rio. Falando um monte. Tipo, se defendendo de alguma acusação com que o Vasco estaria sendo beneficiado, falando dos pênaltis. falando que inclusive o gol que o Vasco tomou no 5x4, que ele perdeu, não sei se é Madureira, Macaé, é de algum time ruim, Barra Mansa, é algum desses que ele perdeu lá. Ele falou que o último gol ainda estava impedido, e todos os pênaltis eram normais. Mas por que, que ele tem que se defender? Tá, ninguém falou do Vasco, ele tá se queimando sozinho, por quê? Porque talvez tenha alguma mulher. É horrível a ligação. É ruim o futebol carioca, é ruim ver uma federação passar por isso, tem razão, mano. É complicado. É ruim mesmo. Ô, corintiano. É o Rafael. Rafael, e aí agora, o Tite tem que poupar mesmo contra o 15? Eu acho que sim, eu acho que tem que poupar. E eu não sei, eu acho até talvez que seria uma boa até se perdesse, porque já tira essa estigma de não perde, não perde, não perde, de repente perde logo um importante. Que perca agora, sai essa pressão que perdeu e aquilo que o Portuga falou agora há pouco. Perde do 15. Classifica o 15. Lógico. Já perde o jogo, acaba com essa cultura de dizer o time invicto, que é isso aí, queira ou não, entra no subconsciente do jogador, do time, faz até mal. Perde agora, que pode perder, pô. Você acha que o Corinthians tem condições de ganhar todos os títulos esse ano? Com esse time que tá voando? Eu tenho medo, eu juro pra você que eu tenho até medo, porque dá medo da pressão que os jogadores vão sentir daqui pra frente, né? O time, quando começa a ficar muito bom, a pressão vai aumentando pra cima deles. Exatamente. Mas eu acho que o Corinthians tem condições sim de ganhar todos os campeonatos. Eu acho que é um forte favorito ao ganhar o Paulista e ao time a ser batido na Libertadores. Poxa, é isso aí. Mas cara, é verdade, velho. O time do Corinthians aí não tem que ser humilde, não. Tem que assumir a condição de favorito, porque o bagulho é louco. Apesar, mano, eu concordo com o Mano, concordo com você. Agora, isso aí, Domenico. Tem um cara que ganhou poucas Libertadores, que ele sempre tinha uma frase. Mata-mata é outro campeonato. Sim. Fase de grupo é outra coisa. Tem muita coisa. Quem falava isso é um tal de Juan Román Riquelme, que eu lembro muito bem que em 2007, o Boca, os três primeiros jogos da fase de grupo, ele tomou três porradas. Perdeu os três. Classificou em segundo lugar na última rodada ali, olha, morrendo. Na bacia das almas. E saiu campeão. Manda um abraço. Deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho. Vamos lá. Eu escuto vocês, eu sou fãzaço do programa de vocês, eu acho o programa sensacional. Eu escuto vocês desde 2000, 2001. Quando certo. Eu morava, nasci em São Paulo, morei em São Paulo. Certo. E em 2006 eu mudei para Campinas e desde de um tempo para cá eu aumentei até meu plano de dados para ouvir vocês pela internet, no horário. E desde sempre eu tô tentando ouvir, ligar para vocês e hoje felizmente eu consegui. Então, baixa o aplicativo, velho. Do aplicativo mesmo que eu venho escutando no caminho para casa e queria mandar um abraço aí pro Flávio, o Painho, que eu tenho certeza que ele tá ouvindo aí, o programa de você também, que é outro fangaço do programa aí. Tá bom. Obrigado, mano. Valeu mesmo. Valeu, meu velho. Um grande abraço, viu? Valeu, grande abraço aí. Valeu, Rafael. Valeu. Tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigado, irmão. Tamo junto. Meus amigos, foi um momento sem parar no estádio 97, né, Sombra? Essa foi a sequência. Três ouvintes sem parar no estádio 97. O sem parar é uma santa ajuda no dia a dia, fala a verdade. Para economizar tempo e facilitar os pagamentos. Você sabia que agora você pode pedir e pagar táxi usando o aplicativo Sem Parar Táxi? Você chama e paga o táxi com um único aplicativo, sem precisar pôr a mão em dinheiro ou cadastrar o seu cartão de crédito. É o Sem Parar com você até no celular. Baixe agora mesmo, é grátis. Vai pro jogo? Vai com o Sem Parar Táxi. Vai comemorar com os amigos? Use o Sem Parar Táxi. Sem parar, sempre com você, em todo lugar. É verdade, sem parar com você em todo lugar, em seu estádio 97, pela Energia 97, em nome aqui de Perfect Brasil. Existem vários caminhos para escolher as peças de suspensão na hora de consertar o seu carro, mas só um é Perfect. Peça com perfeição, peça Perfect. Também em nome aqui, deixa eu ver, de promoção número 1, Pirelli, hein? Na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Consulte o regulamento e lojas participantes em pirelli.com.br. Deixa eu te falar agora, mandar um recado importante aqui da HDI Seguros. Você sabe quem é o recordista mundial dos 50 metros livres de natação? É o César Cielo, com a marca de 20 segundos e 91 centésimos. Um recorde difícil de bater, né? Mas quer saber? Difícil de bater mesmo é o preço da HDI, hein? Por isso não faça o seguro do seu carro sem contar com a HDI. Vai por mim, olha, acesse hdi.com.br ou fale com o seu corretor e peça a cotação da HDI. Com a HDI você fica protegido até do risco de pagar mais, hein? Vai correr esse risco? Não vai, né? E tem mais, com a HDI você economiza dinheiro, mas também economiza tempo. Bateu o carro? É só passar em um HDI bate pronto. Em poucos minutos você sai com autorização para o conserto. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bozano.com.br. Boa, Domênico. Esse é o Estádio 97 pela Energia 97. É, agora sim. O Mano vem com um recado importante da Bozano, né, Mano? Opa, isso aí, Domênico Gato. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame. Quando jogamos com a molecada, eu que o digo, hein? Você é bom, hein? Nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect. Vai proteger e hidratar sua pele. A pele vai ficar lisinha, lisinha, lisinha. Parecendo a perna do Rudy Landucci. Sim. A perna do Rudy parece a Cláudia Raia, Domênico Gato. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera. Pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. Pra ir trabalhar, pra ir treinar, pra ir pra balada, enfim. Fica top, cara. Eu garanto. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia, cara. Você vai agora levantar o braço, você não vai sentir aquele cheiro de jaula, tá certo? Aquele cheiro de urina, aquele cheiro de azedo. Nossa senhora, você vai ficar usado, né? Limpinho, velho. Ó, vou falar real pra você vai ficar cheirosão o dia inteiro, tá bom? A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Pois é, mano. É, meus amigos, e agora estamos recebendo aqui, estamos recebendo agora no telefone 3284-7097 um dos principais jogadores, o Osvaldo, põe o menino pra jogar na... A Palmeira cai mesmo, velho. Ele Palmeira ia falar assim, dele. Cai no mesmo, cai. Cai o escolete. É uma desgraça, falou que a Palmeira cai. Quem que era o menino? Cai o escolete da tua véia. Ele ia falar Natan. Era Natan? Enquanto ele não anuncia, calma aí. Acho que não era ele. Enquanto ele não anuncia, deixa eu falar uma coisa, mano. Aqui é português. Tem uma informação, o português vai cair de novo. Tem uma informação muito forte na Argentina. Tudo que eu tô falando hoje, guarda aí. De novo? Você vai vir com esse papinho? Não, é sério. Se o nosso bravo e simpático Paulo Guerreiro não renovar o contrato do Corinthians com o campeão brasileiro, o 9 do Corinthians vai ser Theo Gutierrez. É louco. Theo Gutierrez? É louco. Tá adiantada a negociação. Vai trocar o carro, Domênico Gato. Tudo bem. 5.1. Tá bom. Por um, vai. Tá, mil. Mas é o jogador que se o Guerreiro... Você não procede, velho. O Guerreiro vai renovar. Se escuta, vou repetir. Vai. Se o Guerreiro sair, quem virá pro lugar é Teófilo Gutierrez. Mas não pode, eu acho que você, já que vai tirar um jogador aí de nível, você tem que colocar um outro de nível. Tudo bem, ó, a diretoria do Corinthians pode trazer um jogador que, na minha opinião, tá um pouco abaixo do que é o Guerreiro, mas não ficaria, não deixaria nada a desejar. O Ibra. O Ibra que tá insatisfeito, não. É verdade, o Ibra. Ó, o Ibra ou o Cavani? Escolhe. O Ibra ou o Cavani, Domingo? Momento fanfarrão! Vou estar fazendo, Domênico Gato, no caso a diretoria do Corinthians estaria fazendo um favor pro PSG, que os dois não se falam, os dois estão de biquinho, tá certo? Sei. Os dois, um não olha pro outro, outro não olha pro um, um não toca a bola pro outro. Então, o Corinthians tirando um de lá, eles tirem para o ímpar aí pra ver quem joga no Corinthians, tá certo? O Guerreiro é melhor que os dois. Mas eu acho que se um dos dois viesse, eu acho que estaria no mesmo patamar. Mesmo o Guerreiro sendo talvez aí meio ponto melhor que um dos dois. Né? Tá? Bom. Então o Gutierrez você não quer. Tá louco, esse cara é uma porcaria. Quando a gente não consegue a ligação aqui. Traz o Oswaldo e Boca. Oswaldo aqui. Esse aí é nosso. E o Tevez tá vindo pro Boca, viu? Deixa eu ler algumas mensagens que chegaram pelo aplicativo. Tem um monte de mensagem que chegou vai jogar o Mundial. Aplicativo. E ó, Domênico, o Cleiton Xavier não jogou com o Valdívia, não, viu? É, me falaram isso aqui também. É, o. Ficou num Valdívia saiu em 2008 e o Cleiton Xavier chegou em 2009. Falaram pra mim isso. O Cleiton Xavier. O Valdívia jogou com o. O Diego Souza. O Vesguinho. Isso. Olha aqui, ó. É. Mensagens do aplicativo, né? Dodô, cadê o sombra, hein? Tô sentado na porra da madeira. É, tá lá. Quantas férias ele tira por ano, hein? Quero emprego assim, hein? KKKKK. Não, tira férias. Na verdade, meu lindo, você vê o governo dando a possibilidade de você viajar. Opa, dia 12, para de bater panela, viu? É que às vezes os ouvintes não sabem, é que rádio, gente, é como se fosse praticamente um time de futebol. As regras aqui são diferentes das empresas convencionais. Como é que é essa regra? O cara que trabalha em rádio, geralmente, né, não é toda rádio que segue aí essa regra e esse critério. Mas aqui na Energia nós temos 90 dias de férias por ano. Porque a gente acaba vendendo, né? Porque a gente gosta de trabalhar. Precisa ganhar. Mas a lei aqui, o Domênico Gato, da rádio, tá certo? A nossa empresa aqui fornece 90 dias de férias. O nosso trabalho é um lazer, a gente trabalha dando risada. É barato. Vai? Tá aí já? Né? Tá aí, vamos já lá, vamos lá. Vambora. Tamo agora sim, recebendo um dos jogadores que Osvaldo põe o menino pra jogar. Vejo Osvaldo com bons olhos o jogador. É bom. Natan do Palmeiras. E aí, Natan, tudo bem? Tudo bem. Como é que você é? Tá saindo do treino agora ou já saiu faz tempo? Já saí. A gente tá aqui jogando pra concentrar. Olha, Natan, eu não sei se você tem ouvido, ou alguém deve ter ouvido e contado pra você, mas eu sou um dos caras que aprecia muito o futebol, o teu futebol. Acho que você é um menino novo, saiu da base, não sei quantos, foi o ano passado. Foi o ano passado que saiu da base, né, Natan? Sim, sim. Então, e no meu ponto de vista, você é um dos caras aí que tem tudo pra ser um jogador que, de repente, pode vir a ser um jogador que vai servir até a seleção brasileira, no meu ponto de vista. É, acho você um bom jogador, muito bom jogador, um bom zagueiro, né? É, e você jogou num time que, no ano passado, era um time muito fraco. O time do Palmeiras era muito fraco. Eu critiquei muitas vezes aqui, né? Não só eu, como toda a imprensa, né? O time era fraco. Não você... caiu muito graças à atuação dele. Exatamente. E também ajudou bastante. E você se destacou num time que era fraco. Quando o cara se destaca num time fraco, velho, é porque o cara é bom. Então eu acho que você é um dos grandes jogadores, bom mesmo. Parabéns aí pelo seu futebol. E espero que o Osvaldo coloque você como titular aí. Porque o meu time, todo mundo fala de time titular, né? Quem que eu escalaria, tá? Eu colocaria você ao lado do Tóbio. Pra mim, você é o titular. O que você acha? É claro que você não vai... Então, também. E, primeiramente, eu queria agradecer aí a sua torcida, seu apoio. Falar que eu ouço vocês desde quando eu era menor, quando eu ia treinar ainda. Não é de menor, é de menor. Salão. Nós estamos velhos. Era mais novo, né? A gente tá ficando velho, meu irmão. Deixa eu te perguntar, quantos anos você tem, Natan, agora? Eu sempre ouvi vocês. Aí um tempo eu parei de ouvir. E agora, quando eu subi pro profissional, a gente escuta... mais, né, até pra dizer o que estão falando, pra ouvir as críticas, até as coisas, mas só agradecer pelo apoio e dizer também que o ano passado foi uma experiência muito boa pra mim, cara. Acho que nenhum jogador que inicia no profissional quer passar por essa fase, entendeu, que o Palmeiras passou ano passado. Mas eu creio que se o Palmeiras não estivesse naquela fase, eu não teria a minha chance, entendeu? Também, né? Então, também acho que eu... acho que eu tenho que agradecer bastante. E foi uma experiência muito boa. Acho que uma hora ia ter que passar por aquilo. E se eu passei, eu acho que eu pude provar que potencial e capacidade eu tenho, né? Então, verdade. Acho que esse ano eu tenho que evoluir mais a cada dia como profissional e continuar meu trabalho. Ô, Natan, quantos anos você tem e o teu contrato vai até quando? Eu tenho 19 anos, vai até 2017, final de 2017. O Natan tem 19 anos, Natan é o Benja, tudo bem? O Natan tem 19 anos. Natan tem 19 anos. Antigamente o moleque do programa era humano. Hoje o Natan chama o mano de tiozinho. Hoje eu tenho 33, mano. O bagulho tá osso, mano. Mas é bom, Natan, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, né, mano? Sim, você, conheço o jogador, bom jogador, mano. No Corinthians, então não sei, mas é bom jogador. Ô, Natan, você que ouve o programa faz tempo, pô, realiza um sonho aí, tem milhões de torcedores do Palmeiras pedindo pra você falar um chupa, mano. Olha o que eu te frito aqui, mano. Não ouvi. Tem milhões de torcedores do Palmeiras pedindo pra você fazer a alegria deles, pedindo pra você falar chupa, mano. Então, com todo respeito, chupa, mano. Eu vou te fritar aqui, velho. Você não vai jogar mesmo, não. O Tóbio vai ser titular eternamente. E o bom é que zagueiro do Palmeiras persegue o mano. Lembra do Thiago Matias? Thiago Matias, né? Então, óbvio, tá falando. Fala, Natan. Beleza? Tudo bem? Boa noite, meu. Tudo bom, mano. O meu avô, seu Francisco, deixa eu até mandar um abraço pra ele. Não sei se ele tá ouvindo. Mas meu avô é corintiano roxo. Chupa, Natan. E meu avô sempre fala que eu tenho as características do Tolguinha, um volante, um médio volante que jogou no frente há muito tempo. E meu avô sempre fala do Tolguinha, meu avô sempre fala, pô, Natan, você tem as características dele, queria ver você jogando no Corinthians. Meu avô é mágico pelo Corinthians. Porra, da hora, Natan. Show de bola. E E o teu vô tá torcendo pro Palmeiras agora, é tá isso? Nada, tá nada, tá nada. Sim, tá nada. É, você tem noção, meu vô ficou dividido quando eu joguei contra o Corinthians ano passado. Ele falou assim, pô, Natan, agora você me deixou num beco sem saída, hein? Vou ter que torcer pra você dessa vez. Mas, tudo bem, mas aí quanto foi o jogo? O vô, não importa quanto foi o jogo. Pera, deixa eu fazer uma pergunta pra ele. Não, não é isso, quanto foi o jogo, Natan? 1-1. 1-1, chupa. Tudo bem. Chupa, mas nesse agora que foi 1-0, ele torceu pra você. Então, mas ele torce pelo Neto. Se ele torce. Se o Natan jogasse no tomava. Ô, Natan, ele torce pelo Neto, mas fica feliz com o resultado. Ô, Natan. Não. Mas meu avô torce pra mim pra caramba. Com minha família. Deixa eu até mandar um salve pra minha família. Pro meu irmão que tá me ouvindo lá dos Estados Unidos. Eu falei que eu ia entrar na Energia 97, no Estádio 97, ele ficou feliz. Mandar um abraço pro meu irmão. Ô, Natan, antigamente tinha um goleiro, eu esqueci o nome dele, um careca aí que eu via gente pra caramba também. Como chamava o cara lá? Deola. Não, o outro lá, o. Que isso? Marcão. Marcão, isso. Tá louco. O goleiro não, o maior de todos. Não, para, fala assim do Marcão. Ô, Domênico, deixa eu fazer uma pergunta. Natan, boa noite ao Portuga. É o seguinte, Natan, você tava numa sequência boa e mostrou uma personalidade incrível de entrar no passado pra jogar no Palmeiras, que. A coisa, quando tá ruim, o nego entra num rabo de foguete, se não tiver a perna bem fixada no chão e sabendo o que quer, treme e não joga nada, e você foi muito bem. Você, como o Domingo falou, foi um dos motivos do Palmeiras não ter caído, na minha opinião, junto com o Prass. Mas aí você foi convocado para a seleção brasileira de base. E o resultado não foi muito bem. Aquela zaga tomou muito gol, o time teve alguns problemas de relacionamento, ali de disciplinares, né? Foi falado aqui no Brasil. E você perdeu o espaço que estava muito teu no Palmeiras. Porque novas contratações, você não teve a sequência porque estava na seleção. Foi legal ter ido para a seleção, sempre é legal. Mas você não acha que se você continuasse por aqui, você era o titular até hoje, Natan? Ah, é difícil dizer, né? Eu creio que se eu tivesse no Palmeiras desde o início da temporada, quando eles estavam fazendo a pré-temporada, e já estivesse mostrando meu trabalho para o Oswaldo, desde quando ele chegou... Eu creio que eu teria um pouco mais de chance, digamos assim. Mas eu fui para a seleção. Acho que a seleção é o sonho de todo jogador. E eu, com 19 anos, fui. Então eu não posso reclamar, entende? Eu tenho que só agradecer. E como eu fui e voltei e perdi um pouco de espaço, eu sou um cara que não me deixou abater, entendeu? Você vai ter muito tempo. Voltei, não tenho espaço, eu vou buscar, eu vou atrás. Eu tenho que respeitar... todos os zagueiros que tem hoje no elenco, mas sempre buscar meu espaço. Eu respeito eles trabalhando pra mim, entendeu? É isso aí, Natan. Você tem muito tempo e é muito bom de bola. Parabéns. Natan, chegou... Nós estamos conversando com você aqui e começam a chegar mensagens também pra gente aqui, né? Chegou uma do Fábio Padovani. Ele coloca aqui, Dodô, na minha opinião, Natan do Palmeiras e Jemerson do Galo, se mantiverem a atual postura... são a zaga da seleção nas Olimpíadas de 2016, e tem tudo pra ser, porque é possível. Novo. E da Copa de 2018, segundo o rapaz. Olha que legal, o Fábio Padovani aqui. Tá. Agora, o Natan... Mas peraí, o Natan tá com uma voz muito fina. Ô, Natan, dá um grito, assim como se você estivesse gritando com o atacante rival. É verdade. Ó, fala um palavrão. Não, fala um palavrão, assim. Não, é verdade. Ô, Natan, mas pera. Eu quero ver se intimida. Chega assim, ô, Natan, por exemplo, se você tivesse calma, deixa eu falar pro Natan. O negócio é o seguinte, Natan... Imagina, por exemplo, você está discutindo com o atacante rival, por exemplo, agora nas Olimpíadas. Certo. Fala assim pro cara, vai seu merda! Não! Tem que falar, mano. Não, eu não sou muito de falar, não. Sou tem que falar, velho. Mas, ó, o zagueiro, ele tem que intimidar. Ele tem... Ué, mas o jogador de Cristo também fala palavra. Dentro de campo aqui, pode. Domênico, dentro de campo, Deus perdoa. Não, mas o Natan vai na bola. Ele quer falar. Ele não precisa ficar gritando. Deixa eu falar. Fala, Natan. Eu vou ter que desligar aqui, cara. Não vou atrasar todo mundo aqui. Ah, não, tranquilo. Tá bom? Obrigado, viu, Natan? Quando eu tiver outra oportunidade, tá bom. Vou querer falar muito com vocês com aí, tá bom? Não falha não, hein, pro seu bem. Todo o apoio que vocês têm me dado aí, toda a força. Isso, bom. Agradecer. É. Acho que foi ontem que vocês falaram bem de mim, que eu também ouvi. Queria todo agradecer dia. Também, tá bom? Vocês não. Obrigado. Vocês não. Vocês não. Foi o Domênico que falou bem. A gente só te critica. Não, Domênico. Ele tá agora, tá se despedindo. Deixa eu só agradecer aqui o Felipe Cruiser aí, né? Thiago Tchimori. O Juan, da assessoria de imprensa, que liberou também o Natan. Obrigado, Thiagão. Obrigado, Natan. Um grande abraço. E vai ser titular, o Natan. Tem que ser titular, Domênico. legal a participação do Natan, ele tá se despedindo aí, tudo bem? A gente sabe que ele tem os compromissos dele. Valeu, jantar, mas, ó, é um jogador, cara, que ele teve a personalidade que o Palmeiras no ano passado, quando tomou aquela fubecada, se não me engano, acho que tomou de 6, eu não lembro se foi contra o Goiás. Foi. Ele foi o jogador que no dia seguinte tava metendo a cara lá pra falar. Tá certo? Então, tem muito jogador, tem muito jogador que numa hora dessa se esconde e não aparece na frente das câmeras. É legal quando você vê um moleque, tá certo? Poderia até inclusive, Domenico Gato, poderia usar como desculpa o fato dele ser jovem, tá certo? Falar, opa, não é meu dia, eu não quero falar. O moleque foi lá e meteu a cara na frente das câmeras, mas isso ali tem pra tomar uma traulitada. Em 2007, quando os malinhas do Corinthians sumiram, era o Betão que botou a cara, aí o Corinthians caiu, sobrou tudo nas costas do Betão. Grosso, é ruim, não sei o quê. Marcaram o cara. Não, aquele time do Corinthians era horroroso. Então, mas tinha os malinhas sumiram todos. O menino tem que jantar. Era, já foi. Ele já foi trouxa. Olha aqui, ó. Gente, é o seguinte. Ele pode esperar um pouco mais também. Vai, vai. Deixa eu dizer o seguinte. Mas todo mundo tem que jantar e espera um sim. Olha aqui, ó. Tá apagado. Ligue já. Não. Deixa eu repetir aqui. 28964665. Fala devagar. Que é o 28964665. É o telefone da Lotus Travel para você fazer a reserva de um resort do estado do Nordeste. Como eu disse, às 6h22 que eu startei aqui a promoção, que todo mundo que fechar, até às 8 da noite. Então você tem mais aí, ó. 22 minutos. Não, 22 não. Tô ruim de matemática. 42 minutos para você fechar a reserva do Resort 97, e você vai ser o estranho no ninho. Vocês não estão acreditando. Todo mundo que fechar lá o Resort do Estádio 97 vai ser mundo... o estranho no ninho. E vem todo mundo no mesmo dia, né? Vai ter uns 50 caras. Não, não vai vir no mesmo dia, vai vir em dias diferentes. Ah. O legal é no mesmo dia. Não tem como. É, um entra, fala 5 minutos, sai. Ninguém fecha. Tá histórico. Ligue já, 28964665. 28964665. Feche agora mesmo a sua reserva com o pessoal da Lotus Travel, que tá lá te atendendo agora, tá bom? Ligue já, hein? Já estartei essa promoção, vai até as 8 da noite, vocês não estão acreditando. Pode fechar que você vai ser estranho no ninho por aqui, tá bom? Estranho no ninho que é sonho de consumo de todo ouvinte. Não é não? Vamos a mais uma ligação em nome de Perfect Brasil. Existem vários caminhos para escolher as peças de suspensão na hora de consertar o seu carro, mas só um é Perfect. Peça com perfeição. Peça Perfect. Estádio 97, em nome do Grupo Esser, um nome construído com história, também de BV Financeira, né? Tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não vai se esquecer, né? BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Olha o Astrubo tocando aí. E o ouvinte pra participar aqui, 32847097. Alô? Alô? Quem fala? Hoje só ouvintes virgem, né? Quem fala? É, Wagner. Como? Wagner. Wagner. Wagner, com W. Dudu. Wagner. Não, Wagner. Wagner. Isso, bicho, Wagner. Ah, tá, com W. Wagner do quê? Wagner. Wagner Ramos. Ramos. Quem mais? Só isso? Júnior. Ah, vem três vezes sem juros. E quantos anos você tem? Tenho 42. 4.2. E o bairro que mora, qual é? É, que é Jardim Pauliceia. Pauliceia. ABC. Perto aqui do Portugal, aqui, veja, conhece pra cá. E tem um aí na Zona Norte também. Mas por que tem ABC? Tem hora que você fica muito, demora, e tem hora que você vem muito rápido. Não, porque quando vocês não me interrompem, Ah, é? É, que às vezes eu vou falar, tem o cidadãozinho lá, que eu não quero falar o nome dele hoje. Você percebeu, cidadãozinho lá? Eu não tô interagindo com ele. Tá, mas... Porque ele reclamou ontem... Mas ele tá ontem, aqui na mesa, é isso? Não sei. Pode ser. Ele reclamou ontem que eu encho o saco dele. E eu falei que a graça dele é quando eu encho o saco dele. Sim. Ele reclamou. Então, você percebeu quando eu interagi com ele? Ninguém lembra que ele tá no ar. E ele já falou com você hoje, não? Não, ele pode falar. Fora do ar, eu converso normal com ele. Na pessoa física, conversamos normal. Fora do ar, mas no ar, não. Na pessoa jurídica, não olha na cara. O que foi, Martinho, que você olhou? É você? Não sei quem tá falando. É de você mesmo. Falou que não ia falar comigo. Mas não tô falando com você, falei com o Domênico. A partir do momento que você tá falando. Me recitando, é isso? Não. Mas agora, nesse momento, um tá falando com o outro. Não, eu tô falando com você, Dudu. Eu tô falando com você, Domênico. Ah, também comigo? Então tá bom. Ô, velho, mas você percebe que ele tá no programa, Dudu? Avisa pro trouxa. Tá no programa. Não, mas você percebeu. Avisa pro trouxa que, meu, você vai falar pro trouxa. Quem que é o trouxa? Ah, por aí, o trouxa. Por aí, incide, por aí, mas quem? Por aí é vaga. É o trouxa que tem por aí. Por aí então, é ele é covarde. Precisar, eu falo, Dudu. Eu não Dudu. Preciso dele. É esse aí ó, que tá falando. É, então, é esse aí que tá falando. Esse aí que tá falando quem? O trouxa. Mas é esse aí. Esse pode ser aí, esse aí, esse aí, não o ADJ. Sei. É. Ô, velho, qual que é o time? Todo poderoso Timão. Chupa aí, ADJ. Chupa aí. Em todo lugar, hein, Domingo. Ô, Dudu. Antes, tô precisando de uma coisa. Quero participar do poker. Ah, então escolhe aí. De 1 a 5. O flop tá batido. 1 a 5, fala aí. Vai. 1 a 5. 5. 5. Vai, Mônica. E aí? 5 de ouro. 5 de ouro. 5 de ouro, 5 quilos de alimentos, tá bom? Perfeito. Tá bom. Perfeito. Fala com o Mano, com o beijo aí. Fala, amigão. Fala, amigão, beleza? Tudo bem, e você? Graças a Deus, parceiro, tudo jóia. Então tá bom, família, trampo. Graças a Deus, tudo perfeito, tudo ótimo. Tirando essa recessão que tá o país, o resto tá bom. Aí meu time sempre líder, mais líder aí do que nunca. Esse ano nós vamos ganhar tudo, então tá ótimo. Vamos fazer um negócio diferente, ó. A gente fica perguntando sempre as mesmas coisas, né? Até porque liga muito o torcedor do Corinthians aqui. Você tem um minuto sem ser interrompido pra você falar tudo o que você quer. Peraí que nós vamos falar já e você fala, tá? Não, mas peraí, calma. Mas do que você quer, então, que eu falo? Só do Corinthians. Não, se você quiser falar da tua vida pessoal, do trabalho, assim? Como é verdade. Isso, né? Então, inédito. Ó, valendo, pode ir. Cara, quero falar que esse ano o Corinthians vai ganhar tudo. Eu concordo com o Mano, que ele acabou de falar com o Edu Ibra. Se o Guerreiro não renovar, o mínimo, então, que a Fiel espera é o Ibra. É o mínimo. Valendo! Ouvinte! Eu concordo com o que o Mano fala. Obrigado, mano. Peraí, não vamos interromper. Ele tem um minuto sem a gente interromper. Continua. E assim, eu torço. Torço. Porque meu pai me ensinou a ser homem, né? A família toda torce, então, oito pontos. E eu queria mandar agora só um abraço aí pro Benja. E Benja, você é um cara muito coerente, Benja. Obrigado. Fala mais. Mas por quê? Vocês estão indo aí no banheiro? Vocês estão aí ocupados? Não, aqui a gente quer fazer uma coisa diferente. A gente fala muito e a gente interrompe sempre os ouvintes. Então o que é legal? O ouvinte fala sem ser interrompido tudo que ele quer. Não, pô, mas o legal é estar interagindo então com vocês. Lógico, ele quer interagir com a gente. Então vamos interagir tudo de novo. Mas fala um minuto, você gosta de mim pra caramba, velho? Eu gosto, assim, Beijo. Eu acho que você é um cara bem, assim, aí coerente. Gosto bastante aí dos seus comentários. Obrigado. Mas o Mano é impagável, né? Mano é o cara. Mano é impagável. Obrigado, amigão. Valeu pela audiência. O Mano é impagável, velho. Não, muito obrigado. O Mano fez uma comparação ontem. O Mano fez uma comparação ontem. Que provavelmente entrou pros anais, literalmente, da história da comunicação desse país. Por quê? Quando você comparou o Valdívia ao Príncipe Harry. Ah, mas é verdade, Domenico. A gente tá comentando lá na Fox, lá a respeito do Príncipe Valdir. Harry. Vai vendo. O que é Príncipe Harry? Príncipe Harry, da Inglaterra, o neto da rainha. O que tem? O Frozô lá. Pensa no seguinte agora. Vai vendo. Onde ele vai? Amigão, vai vendo. Acompanha o raciocínio e vai vendo se eu tenho razão. Ele é Frozô, o Príncipe Harry? Ah, não. Vai, não, tá. Vai. Domenico Gato. O Valdívia, tá todo mundo exaltando o cara. Inclusive, foi um baita oportunista. Que, ó, entrou num jogo ganho, coitadinho do Mogi Mirim, o Palmeiras tá batendo na cara, ela tá batendo bingando na testa do Mogi. Certo, o que tem? Aí entra lá o Valdívia. Dá 3 totô na bola e erra 4 passes. Aí a torcida, Valdívia, blá blá blá blá blá blá blá. Aí eu falei, gente. Aí os caras exaltando o Valdívia. Aí eu sempre faço contraponto, mas né? Eu porque... não exaltei. Não, então você não. Mas o pessoal lá, todo mundo lambendo o Valdívia. Eu não. Não, você também não. Mas o pessoal gosta de querer dar uma ênfase, né? Daquele up no Valdívia, mesmo quando ele não joga nada. Certo. Pegou o Mogi. O coitado do Mogi, só pelo fato de ter voltado a campo, aí todo mundo, porque é o Valdívia, isso e aquilo. Eu falei, gente, o Valdívia ontem, no jogo do Palmeiras, ele tava numa situação muito mais confortável do que a do Príncipe Harry, quando ele foi servir no Afeganistão lá. Porque querendo ou não, Domenico Gato, o negócio é o seguinte, o Príncipe Harry, Motinho, chegou lá, ele tava lá, tá certo, numa cabana, numa tenda que era só dele, tomando chá com biscoito e o pau comendo lá fora. Certo. Tiro de HK, M16, o pau comendo lá, o soldado de condomínio. Pau. O couro comendo lá fora, certo. Tá certo. E o príncipe lá, tomando chá, levantando o minguinho. Tá certo? O cara lá na barraca, lá, tomando chá, lógico que é. Como assim? Você acha? Matar o príncipe numa guerra que ele ia pro, você acha que ele ia pro front? A Inglaterra vai perder o status, tá louco? Você acha que ele não foi pra guerra? Imagina, você acha que ele foi pro front? Domênico, o príncipe Harry tava lá levantando o dedinho, tomando chá e comendo bolacha, tá? Tomando bolacha. Feita pela rainha, certo? Ah, guerra. Mas não é esse estilo, isso é tiro de laser. Você tá tirando a credibilidade do bagulho. O negócio é o seguinte, você tá no GTA. É guerra nas estrelas, pô. Tá comendo os pau. O guerra pau comendo estrelas. Lá, o tiroteio rolando solto e o príncipe lá tomando chazinho quente com biscoitinho com o desenho do Reino Unido. Olha lá, tava assim. E o príncipe lá, só olhando pela janelinha. Só. Ó, o príncipe só abria a cortina assim, Domenico Gato, e via só lá olhava. Fumaça, via tiro, enfim. Certo. O cara tava lá. Daqui a pouco, Domenico Gato, o pessoal ia lá, assim, ó. Aí o pessoal chegava lá, assim, ó. Hello, príncipe. Como é que é? Vossa Majestade. Hello, príncipe. Aí o príncipe, pois não? Aí o cara falava, sua hora, chega aí. Aí pegava os caras de turbante, Domênico Gato. O cara sem duas pernas, com a barriga aberta. Ah, não. Vai lá, mata o cara, príncipe. Aí o príncipe chegava. Aí como é que era o príncipe? Aí o príncipe chegava lá e... Aí chegava lá... O outro cara, Domênico Gato, azul já, porque o exército inglês enforcou um cara lá. Certo. Vai lá, príncipe, de novo. Sentava o prego. Era praticamente o Valdívia contra aí, o Mogi. Aí, peraí. Aí, o príncipe Harry pede pro adjunto e buscar mais um fuzil. É verdade. Aí voltava, Domênico Gato. Aí os caras, vai lá, príncipe, você de novo. Aí o cara lá, Domênico Gato, dividido no meio, o príncipe ia lá e colocava uma granada no bolso de trás da calça do cara lá que tava de turbante. Certo. Tá certo, explodiu o cara. Aí, foi lá buscar uma medalhinha lá de honrar o mérito, sendo que não fez nada, ele matou o cara que já tava morto, Domênico. Sim, entendi. Pô, na porra, você acha que o príncipe, Domênico Gato, ele abaixou pra ficar numa trincheira? Você acha que o príncipe Domênico Gato ficou atrás de uma árvore tomando tiro lá, se esquivando do tiroteio? Você tá de brincadeira comigo? Isso posto. Tá, e aí? Aí eu fiz esse comparativo com relação ao Valdívia. O Valdívia entrou num jogo morto, tá certo? Que o Palmeiras tá ganhando de 3-0 e ele não participou de absolutamente nada. Ele deu 3 passes ali, errados, e todo mundo começou a exaltar o cara. Aí acabou o jogo, Domênico Gato, ele saiu, ao invés de falar, não, tô voltando, etc e tal. Isso ele falou também, vou ser verdadeiro aqui. Ele falou, tô voltando, etc e tal. Mas antes de mais nada, ele começou a metralhar a diretoria do Palmeiras falando que não aceitaria um contrato de produtividade. Eu falei, o Valdívia, se ele tivesse o mínimo de gratidão com a diretoria do Palmeiras, ele assinaria um contrato de produtividade na manhã. É hoje. Hoje, agora, Domênico Gato. Sabe por quê? O Valdívia hoje, na minha opinião, é o jogador mais caro do futebol brasileiro. Ele recebe muito e não joga nada, tá sempre no DM. Agora, o Valdívia, quando ele quer, Portuga, tecnicamente eu acho ele um bom jogador, mas infelizmente é um cara que vive mais no departamento médico do que em campo. Então a situação dele, na minha opinião hoje, no custo-benefício, é zero. É prejudicial. E vou te dizer, mano, se ele faz aquele gol, agora vamos falar de futebol. Se ele faz aquele gol que ele tentou encobrir o gol. Você falou do príncipe aí, tudo da guerra. Mas é um exemplo. Futebol é uma guerra. Mas vou falar uma coisa pra você. Se ele faz aquele gol que ele tentou bater de cobertura ali, e a bola passou perto. Rapaz, ia cair a nova arena do Palestra, o cara fazia o Mogi já tava sangrando, você tá de brincadeira. Lógico, o Mogi já tava totalmente desorientado. Agora, o Valdívia, ele não quer o contrato de produtividade porque ele não tem condições de jogar muito jogo. Ele não faz, ele não, pode pesquisar que dificilmente ele faz 5 jogos seguidos. 5 jogos na sequência, ele não faz 5 jogos. Mas o amigão... Mas ele não aguenta, né? O Valdívia, ele não aguenta. Ele não tem preparo físico pra isso. Não aguenta, o Valdívia tá... Ele estoura, ele não faz 5 jogos seguidos nunca. Tá bichado. Mas, ô amigo, o negócio é o seguinte... Se o Valdívia é um craque, ele é um cara acima aí da média, ele joga bem. Mas aí o preparo físico dele, o porte físico dele, não ajuda em nada ele, né? Ele não tem panca de jogador de futebol, não. Ô amigo, deixa eu te perguntar. O bagulho é o seguinte, cara. A Federação Paulista aí vai reunir os clubes e a televisão na próxima quinta-feira aí para tentar sugerir uma alteração de tabela para que possa haver um remanejamento no Campeonato Paulista. O São Paulo passaria o jogo dele para sábado, às 18h30. O Corinthians jogaria às 11 da manhã. O Santos jogaria às 4 da tarde. E o Palmeiras jogaria na segunda-feira, às 9 da noite. Você acha bacana haver essa mudança de tabela aí para que não exista talvez a necessidade do São Paulo sair da capital e mandar o jogo no interior? Ou você acha que tem que continuar da forma como estava aí e a TV possivelmente vai sugerir isso também? Eu acho que tem que continuar do jeito que estava. Aí vai mudar agora aí para ajudar o São Paulo? Não. Eu acho que para ajudar aí o São Paulo nesse momento, ele tinha que contratar o Mano. Eu acho que o Mano seria um bom técnico então para eles. Aí, do mesmo jeito que ele afundou lá o Corinthians no ano passado, eu acho que... Vai esse ano, então não vai ser diferente lá pro São Paulo. Mas você não gosta do Mano Menezes? Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver uma coisa com a outra? A tabela com a... Eu acho que tem que continuar aí a mesma coisa. Já que vai ajudar aí o São Paulo, vai contrato humano. Porque tudo isso daí, eles estão fazendo uma manobra pra ajudar aí o São Paulo. Para de falar besteira. Mas o Mano Menezes não afundou o Corinthians. Ele foi mal pago no Campeonato Paulista. Com a vergonha de ter classificado. Eu concordo. Mas no final das contas, ele classificou o time pra Libertadores. Eu achava que não tinha anticorintiano. Mas não tem mesmo. Não. Ô, amigão, você quer mandar um abraço pra alguém? Quero mandar um abraço. Deu, primeiro, aí pra vocês, né? Escuto vocês há muitos anos, desde a época do Conseguir Baralho, que na época eu queria muito ligar pra ganhar um baralho aí. Lá, infelizmente, aí na época aí não deu. Um abraço pra todos. Vai do estádio. Quero mandar um abraço, então... Aí para os meus amigos, o pessoal aí da empresa, da Inovar Tecnologia. Certo. Obrigado. E... Pessoal sempre inovando. Grande obrigado, galera aí. Ele falou da Copag, a Copag em breve vai voltar com o pagamento certo. É verdade. Vai voltar? Mariana, legal, tá legal. Legal. E até a promoção lá era show de bola, era todo mundo só no baralho. Então tá bom. A Copag tá voltando, viu? Falou, legal, Wagner. Legal saber, Benja. Valeu mesmo. Então tá bom. Um grande abraço, Wagner. Um abraço, viu? Valeu. Tudo de bom. Valeu, na linha? Isso, aguarda aí pra falar com o Bai, tá bom? Falou. Um abraço aí, rapaziada. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, irmão. Obrigado. Boa noite. Boa noite aí. Bom trampo. Valeu. Esse é o Estádio 97, pela Energia 97. E agora, Benjamin Bach vem com um recado de Pirelli. Benjamin, Pirelli. Pirelli, é isso aí, Dodozito. Agora eu vou falar com você que tá precisando trocar os pneus. Seu carro tá precisando, Dodô? Ah, tá na hora, hein? Então eu vou te falar. Tem uma promoção boa aí? Excelente. A Pirelli tá com uma promoção simplesmente imperdível. É a promoção número 1 Pirelli. Muito simples. Na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. É isso mesmo. Você compra 3 pneus e a Pirelli lhe dá o quarto totalmente grátis. Então se você estava esperando a hora de trocar os pneus do carro, a hora é essa. Procure o revendedor oficial Pirelli mais próximo e aproveite. É a promoção número 1 Pirelli. Somente na rede número 1, a rede oficial Pirelli. Então consulte o regulamento da promoção em pirelli.com.br. Lembrando, viu? Pirelli com 2 L's. É isso aí, amigão. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Pirelli! Ô, Dodô, aproveitar e mandar um abraço aí para toda a galera da Perfect. O pessoal tá tudo lá no stand na Automec, tudo sintonizado, o Estádio 97, tá todo mundo ouvindo lá no stand. Oh, que legal. Tá um sistema de som inteiro aí. Lá. Então, um abraço pra toda a galera da Perfect, lá pro Gerson, boa, gente, pra boa. Débora, pra Nancy, toda a galera da Perfect aí do Brasil inteiro, todo mundo lá nos ouvindo na Automec. É nóis, Dodô! Um abraço pro pessoal, obrigado. Ah, então, aproveitando aí, Perfect Brasil, olha só, mandar um merchanzinho pra eles, tem vários caminhos pra escolher as peças de suspensão na hora de consertar o seu carro, mas só um é Perfect, peça com perfeição, peça Perfect. Vamos trazer algumas mensagens que chegam também pelo aplicativo pra gente por aqui, não é verdade? Sim. Olha só, Diogo Vieira, boa noite, Dodô, você de âncora do programa é sensacional. Muito obrigado, viu? Ele diz aqui que a... Domênico é sensacional fazendo tudo, você tocando, animando festa, comandando o programa, em eventos diversos, né, mano? É verdade. Então não vou falar fazendo filho, porque não fizemos. Ele... Ia pegar mal, né? Estamos fazendo evento aí. Obrigado pelos elogios aqui, tá certo? E ele manda abraço ao mano, que é o folclore do estádio. Eu não, eu sou o mais sincero possível. Eita. Chupa mota modinha, ele colocou aqui. Aí, mano. Não, ouvinte, mas sabe, né? A família aí. Aí o Luiz Firmino diz aqui que o Valdívia e o Luiz Fabiano são os piores custo-benefício do futebol brasileiro. Talvez ele não certeza. Vocês acham também? Talvez ele não esteja errado. Gente, o Luiz Fabiano entrou pra história do São Paulo. Tudo bem que ele não ganhou título. O Valdívia também. Então, não, mas história do São Paulo como? O Luiz Fabiano é um dos maiores artilheiros da história do São Paulo, gente. Não, mas vale na segunda passagem. Ele acabei, tá falando na segunda passagem. Eu acabei de falar, em termos de título, ele não ganhou títulos. Mas. Nessa segunda passagem ele não ganhou. O nome do Luiz Fabiano tá. Mas o nome do Luiz Fabiano está na história do São Paulo. Ele tá querendo dizer chinelinho por causa da segunda passagem. Como ele teve machucado. Mas o nome. Quando você daqui 20 anos a gente vai no estado do vai ficar, vai estar. Quem são os artilheiros da história do São Paulo? O segundo. O Luiz Fabiano tá lá. Mas o que eu vi disso foi custo-benefício. O que joga agora e o quanto ganha. Custo-benefício. Só isso. Não é história. Se eu não me engano, o. O Campeonato Paulista em 2008. E 2012 é a Copa do Brasil. Sim, mas se o torcedor do Palmeiras, o Valdívia, tá na história, não é uma coisa. Na história ele tá. Então, não pode ser tirado da história de um de dois títulos que ganhou. Não, né? Não falei que o Valdívia, mas em momento eu falei. Que uma coisa é que. Uma coisa é outra coisa. Uma coisa é entrar pra história do clube. Acho que tanto quanto o outro. O Luiz Fabiano entrou na história. Como o cara que eu mais fez gol. E o Valdívia como um cara que ganhou dois títulos do Palmeiras. Não, mas eu não acho que o Valdívia entrou pra história do Palmeiras. O Valdívia faz parte da história. O Luiz Fabiano. Entrar pra história e fazer parte. Qual a diferença? O Luiz Fabiano entrou pra história. Por exemplo, vamos supor que. Qual que é a diferença? Não entendi. Vamos supor que o Valdívia acaba agora o contrato dele e realmente vai embora. Tá. Porque pode ser que ele fique e tudo seja diferente. Não, vamos supor que vai embora. Não acredito que daqui 10 anos, por exemplo... O nego venha lembrar dele. Não acredito que vá lembrar do Valdívia de uma forma positiva. Ah, lembra do Valdívia. Não acredito. Mas ele tá na história como ganhador de 2 títulos. Não, você tá lá. O Palmeiras ganhou 2 títulos. 2008, 2012. Então, mas se for assim, ele também caiu com o Palmeiras, né? Caiu? Então. Mas o que eu quero te falar 12. É o seguinte. Você tem jogadores que fazem parte da história do clube. E tem jogadores que fizeram história no clube. O Luiz Fabiano, em termos de título, não ganhou. Mas fez história ao quebrar um recorde, é isso? Ao ser os maiores... Tá. Por exemplo, o Rivelino não ganhou título no Corinthians. O Rivelino está na história do Corinthians. O Rivelino faz parte da história do Corinthians. Mas por que ele está na história? Por tudo. Pelo fato... Ele bateu algum recorde, ele... Não, mas o torcedor... Em expressivos. O Riva jogou, o Riva foi campeão do mundo. Jogar, todo mundo jogou. Não, o Valdívia não. Sim. Não, o Valdívia mais ficou fora que jogou. Mas jogou. Não, não dá pra comparar, não, Domingo. Não, o Rivelino... Eu não tô comparando o Rivelino com o Valdívia, pelo amor de Deus, não entendi. Não, isso. Não, mas o Rivelino... É que você falou uma coisa que eu... O Rivelino... Entrar pra história significa o Rivelino... quebrar recorde. Não falei só quebrar recorde. Pera aí, o Rivelino tecnicamente... Estar na história. Tecnicamente, o Rivelino era um craque. Só não, o Rivelino era um craque. O Rivelino jogou muito no Corinthians. Um dos maiores jogadores que eu já vi. Ele não ganhou título, mas ele... Mas o Valdívia foi um dos maiores jogadores que você já viu? Não. Então, não, é isso que ele quer falar. Não, foi um dos maiores que eu vi jogar. Mesmo você acha que o Valdívia entrou pra história do Palmeiras? Tanto nego bom que, pô... Então, eu acho que alguém vai colocar o Valdívia em algum time, os melhores do Palmeiras. Você acha que o Valdívia entra pra história do Palmeiras? Olha, pode ser que daqui, vamos supor, o Palmeiras de 2002 pra cá, ele teve times muito mequetrefes. Concordam ou não? Muitos. Muitos, beleza. Então o moleque que nasceu... Ele só viu o Valdívia de bom. O moleque que nasceu em 97. Ele viu pouca coisa. E ele começou a ser palmeirense com 5 anos de idade. Vamos lá, 2002. O Valdívia não então, é ídolo dele. Você acha que ele não entra no Palmeiras de todos os tempos que ele viu jogar? Não. Não. Você acha que quem ele vai... Não, e te digo mais. O Valdívia não é ídolo dessa... Não, tô te falando também. Não é ídolo ou não. Não, mas... O time que ele viu do Palmeiras, que ele viu jogar... Que nem a gente brinca aqui. Ah, qual o seu time que você viu jogar? Você acha que ele não vai pôr o Valdívia? Teve 10 melhor que passou? De 2002 pra cá? Então, aí é que tá. Nós temos que pensar num contexto desse. Ué, mas o cara... Mas aí cabe ao pai proibir o filho de colocar o Valdívia nesse time. Você não vai montar... Mas esse moleque até o Kleber Gladiador deve ter sido ídolo. Querendo falar? Não, pode ser. Mas na minha opinião, o Valdívia não... Se bem que tem aí, ó. Se você pegar aí no final da carreira, o Edmundo passou nesse finalzinho aí... O Valdívia, Wagner Love passou bem. O Valdívia não entrou. Wagner Love entra. O Valdívia, pra mim, olhando de fora, não entra pra história do Palmeiras. Teria que pegar um menino novo aí. Pra história do Palmeiras, não entra. A torcida gosta do Agora, se ele ficar... Um jogador que ficou marcado é que depois saiu meio estranho. O Pirata. O Barcos. Ele era muito querido pela torcida, então, pelo menos pela molecada. Então, já que você lembrou, o Barcos, por exemplo, pra essa molecada, eu não tenho dúvida que o Barcos... podem lembrar dele. Pode lembrar, sim. Né? Mas, ó... Ele jogou bola, ele é bom. Eu não vi a década de 60 do Palmeiras pra falar de Ademir da Guia, pra falar de Leivinha, pra falar de todo mundo ali. O negócio é o seguinte, Domênico Gato, você pega ali, ó, Alex, tá certo, tudo Rivaldo... Tudo bem, mas eu tô falando um moleque que nasceu em 90 Não, tudo bem. Mas, por exemplo, eu jamais colocaria o Valdívia como ídolo. Mas, quer como ídolo. Eu sabe por que o Valdívia hoje aparece assim, Domênico Gato? Porque o Palmeiras hoje é carente de ídolos. Vamos lá. O último ídolo que o Palmeiras tinha era o Marcos. Concordo, porque não tem ninguém. Não, foi o Marcos. O Marcos eu também não acho que foi ídolo, não. O ídolo foi Edmundo, Evair, Marcos. Também acho que não. Agora o Marcos não. Nesse patamar, sim. Porque senão acabou banalizando a palavra ídolo, nesse patamar, sim. Mas é que tá. Eu... Grande só o Marcos. Eu tenho 48 anos de idade, mano. Então é assim. De todos os 10 que eu vi jogar... O primeiro lugar é Ademir da Guia. Eu acho que o Valdívia, não sei que lugar que vai entrar aqui, vamos ver. Ele fica atrás do Edu Manga. Ó. Ele não joga mais que o Edu Manga, o Valdívia. Eu não colocaria o Edu Manga como um 10 dos que eu vi. Ó, eu colocaria, ó. Não vou pôr primeiro lugar, segundo lugar. Eu vou pôr o Ademir como um Alconcura e vou pôr alguns no mesmo nível. Rivaldo, Djalmin, Alex. Rivaldo, Alex, Djalmin. Eu falo a verdade. 10. Eu joguei no Palmeiras também, eu, Rival... Neto. Não, Neto, fala a verdade. O Neto jogou muito mais que o Valdívia. Joguei no Palmeiras, qual o problema? O Neto 88, o Neto antes de ir embora do Palmeiras, viu? O Neto de 90 no Corinthians. Não, no Palmeiras não jogou. Não, ele tava jogando bem, ele brigou com o Leão. Cheguei na semifinal 89, qual o problema? O Leão brigou com ele. Por quê? Olha, tanto que eu nem lembro dele. No 88 no Guarani jogou muito. Guarani, Palmeiras eu não lembro dele. Não, ele chegou na semifinal. Tudo bem, mas pode tirar. Rivaldo, Djalmin, Alex. Não dava pra pôr o Neto, você tá de brincadeira. Não, eu tô brincando. Rivaldo, Djalmin, Alex. Você tá de brincadeira. O Edilson, Capetinha. Dá pra colocar, jogou um milhão de vezes mais que o Valdívia. Sim, jogou. Claro, jogou um milhão. Mas o Edilson não era aquele 10, né? Ele era mais... Ponta de lança. Ponta de lança. Foram 10. Na frente do Valdívia tem... Pô, Ademir da Guia não precisa nem falar, né? Ademir da Guia, você pega aí. Djalminha, você pega aí. Mas muito à frente, hein? Tô falando muito à frente, hein? Rivaldo. Rincón foi 10 no Palmeiras. Não, ele jogava de meia, não jogava de volante, não. Jogava de meia no Palmeiras. Você tá louco? No não, Palmeiras, não. Sim, ele jogou volante no Corinthians. No Palmeiras, ele era meia, Domenico. Não era, pode pesquisar. Não, não pode pesquisar, minha. Pesquisa. Não, eu tô falando. Quer ver? É, Alex. Olha, já tem quatro caras na frente dele. São melhores. É, gente, que eu preciso lembrar de todo mundo que passou com a 10 no Palmeiras. O Edu Marangon jogou mais que o Valdívia, gente. Então, não lembro. Jogou também. Eu sei que ele jogou bola. Jogou. Edu jogou pra cacete. Não lembro, assim. Nossa, jogou. Tu lembra do Edu Marangon? Eu lembro dele jogando bola, mas eu não lembro se ele jogou mais ou menos. Não dá pra falar. Jogou, era melhor. Mas se você não quiser pegar 10, e se você não quiser pegar camisa 10, quiser pegar jogador do meio, o Zinho jogou mais que ele. O Mazinho jogou mais que ele. Então, se você não quiser pegar 10, jogador de meio, Mazinho, Zinho. Jogaram muito mais que ele. Rincon, Edilson, Capetinha. Rincon é volante. Rincon no Palmeiras jogou de meio. Você pode botar qualquer um. O Sérgio Sampaio, o volante, jogou melhor que ele. Vou pôr Evair, Edimundo, vou pôr uma porrada de cara. Pôr todos. Vou pôr um monte. Até o Paulo Nunes, Oséias, vou pôr todos eles. Ó, mas não tenha dúvida. Porque fizeram história de um Valdívia. Então, é isso que eu tô querendo te falar. O Valdívia, entendeu, não fez história. Cleit Xavier era melhor que o Valdívia, Domenico? O Valdívia não fez história, mas ele está na história. Sim. Como um ganhador de dois títulos. O índio lateral direito do Corinthians não fez história no Corinthians. Mas ganhou título, ganhou. Mas tá na história. Não ganhou lá o... Não, ele está na história. O Cleiton Xavier era melhor de bola que ele? Então, o Cleiton Xavier... Ele é melhor de bola que o Valdívia? O Cleiton Xavier não estava em 2008. O Cleiton Xavier não tem um título pelo Palmeiras. Mas ele é melhor ou pior? Tecnicamente, eu tô perguntando. O Cleiton Xavier não pode se colocar junto como melhor que o Valdívia? Não pode se colocar hoje no Palmeiras. Mas Silvio, ele lembrou. Jorge Mendonça jogou 1 milhão de vezes mais que o Valdívia. O Cleiton não, Marcinho, pode, porque o Cleiton não jogou muito no Palmeiras e também não ganhou título. O Valdívia ganhou 2 títulos, gente. Porra, em 7 anos. Vocês não podem... Fernando Rosa disse que ele é título ídolo. Olha, uma coisa é vocês, de repente, não gostarem do Valdívia, da postura dele, dele ser um chinelinho, de ser o que for que vocês falem. Mas o Valdívia, quando ele joga a bola, gente, quando ele joga no campo, e às vezes que ele jogou, e ele ganhou 2 títulos. Não, o Lênin, os caras lembrando do Lênin aí. Ah, que Lênin. Os caras estão falando do Lênin. Não, mas ele é bom jogador, eu também acho. Não, é negado, eu acho ele bom jogador. Falar que não é. O problema do Valdívia, Domênico, é que ele não joga. Ele não tem, o Valdívia não faz 7 partidas consecutivas. Exato. Esse é o problema dele. Esse é o problema dele, mano. Falei, mas que ele é bom jogador, se o Valdívia, mano, se o Valdívia tivesse uma constância de jogos, eu não tenho dúvida nenhuma que eu tô te falando aqui, que eu falaria... O Valdívia poderia brigar com o D'Alessandro pelo melhor meia do Campeonato Brasileiro. Você matou a charada, pronto, falou. Seria um dos maiores jogadores em atividade no Brasil. Mas não tem... Não é confiável. Nós não temos dúvida, não temos não é confiável. Na América do Sul, o problema é que se machuca pra cacete, não joga, a torcida fica meio ressabiada, aí complica. É isso, só isso, entendeu? Bom, vamos a mais uma ligação, mas vamos. Antes da ligação, Benjamin Bach vem com mais um recado, né, Benjamin? Vamos falar de BV Financeira. Ó, oh, tá pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto ou seu caminhão? Tá? Sim. Acesse www.meucarronovo. Me ajudou você. É, mas ele não tá me olhando. Ele tá me olhando. Você falou, não, mas te ajudou. Não vou interagir. Por que você tá colocando um papel aqui na frente? Ele tá querendo olhar pra mim, que ele tá louco pra conversar comigo. Eu não vou conversar. E você fez uma janelinha com o papel do merchan. E tem um monte de gente perguntando, pô, o rapaz não veio no programa hoje? Tá vendo? Tá explicado aí. É só acessar, amigão, www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis através do site. É possível comparar preço, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, hein? Sem precisar sair de casa. É, isso hoje faz uma diferença. Para financiar sua compra, já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888 com a BV. Você sempre pode mais, BV, bons negócios pra você, Dodozito. Ô, meu amigo Reginaldo da Mancha lembrou de um cara que jogou no Palmeiras também, e tecnicamente... Ele nem engraxa, o Valdívia não engraxa, era dele, que foi o Mário Sérgio. Eu vi o Mário Sérgio jogar fim de carreira, eu vi o Mário Sérgio jogar. Tudo o bem. Mário Sérgio era espantoso jogador. Mas o Mário Sérgio, olha aqui. O Mário Sérgio era espantoso. Mário Sérgio, na minha opinião, é craque. Foi um craque. Então, assim, eu diria. Olha aqui, ó. Mário Sérgio foi craque. Mário Sérgio jogasse hoje, tava no Real Madrid, no Barcelona. Mário Sérgio é craque. Vamos lá, você falou do Mário Sérgio, o amigo da Mancha. Grande Reginaldo da Mancha, meu brother. O Reginaldo de Portuga. Mário Sérgio foi craque de bola. Oi. Ponto. Extra classe. O Valdívia é muito bom jogador. Ponto. Ponto. É. Vamos lá. Mário Sérgio no Palmeiras não ganhou nada. Ponto. Valdívia ganhou 2 títulos no Palmeiras. Isso aí não dá pra pagar. Não é... Você entendeu a diferença? Não dá. Não tô falando que um é melhor que o outro. E você ouviu falar, um é craque, o outro é muito bom. Só. Mas não ganhou nada. Quer ver quem foi melhor? Quer ver quem foi melhor? Quer ver o cara que jogou muito mais que ele? Juninho Paulista. Jogou muito mais que o Valdívia. Sim, jogou muito mais. A carreira foi melhor. No Palmeiras, o Juninho Paulista passou e não ganhou porra nenhuma. O Valdir ganhou 2 títulos. Vocês estão entendendo? E um rebaixamento. Por que, que o torcedor do Palmeiras também gosta do Valdir? Presta atenção, o torcedor do Palmeiras gosta do Valdir, não é porque gosta. Ele provocou o Rogério também, exato, veste a camisa, zoa, tem um monte de coisa. Sim, carisma, cara. O jogador... Tem carisma. E não é por causa disso que eu aqui tô defendendo. Não defendo o Valdir, eu acho que ele é um... Ele, quando ele joga, ele é pra caramba bom. Só que não joga, é muito difícil jogar. Isso deixa o torcedor meio... Eu fico puto às vezes que ele não joga. Eu fico puto, porque se ele quisesse... Olha, se o Valdir... Quisesse jogar bola, falava, ah, vamos lá, resolver, vou jogar essa porcaria aqui que eu sei. Ferrou, velho. Ele ia fazer diferença. O que falou. Seria um dos maiores jogadores embora, do futebol do Brasil. O pior é ele ir embora e resolver fazer isso em outro clube. Ô, Domênio, você lembra aquele 15 minutos que ele jogou contra o São Paulo? 15 minutos. Ele pegou 15 minutos contra o São Paulo. Inclusive, o que você falou agora é o seguinte, Domênio. Na Argentina já tem um comentário, pô, mas vale a pena trazer um cara desse? O nego falou. Ele diz, inclusive, lá, que tem um fato que pouca gente fala aqui no Brasil. Desde que o Valdívia teve a mulher dele sequestrada, aquela coisa que pediu pra ir embora. E o Valdívia usa muito isso no Chile. Ele fala que não consegue ser feliz aqui, porque ele já tinha pedido pro Palmeiras pra ele ir embora. Exatamente. O Palmeiras não liberou. É. Então ele tá aqui, sempre teve aqui, meio a contragosto dele. Exatamente. Dizem que ele é um jogador, Domênio. Fenomenal. E é, ele sabe jogar. O Eduardo, sabe jogar. Eduardo, jogar. Aqui, ó. Eduardo Silva, a tia do café, deve ter mais participação nesse título do Palmeiras que o Valdívia. Rodrigo Kenji, o elenco ganhou o título, não o Valdívia. Ele participou. Então, ele participou. Então vamos lá, vamos refrescar a memória desse rapaz aí que falou e de todos os torcedores. Protagonista, então, tá bom. Campeonato Paulista de 2008, teve Palmeiras. Pra mim foi a final, a semifinal. A semifinal foi a final. Palmeiras e São Paulo. Porque a final pegou uma Ponte Preta e metemos 5. Não vale. Ponte Preta pra mim não vale. Desculpa, disputar a final com Ponte Preta, desculpa. Não pode perder. Desculpa, com todo... O respeito à Ponte, rapaz. Eu respeito, mano. Lembra 77, mano. Tá certo, mano. Não dá. Ah, 77, ela perdeu legal, de novo. Ah. 77, ela perdeu. A Ponte, é o time histórico no futebol brasileiro. Para, então vai pro museu, pô. Ela é histórica, mano, mas um time... Sempre vai ser classe B. Fica lá com o dinossauro, velho. Ela sempre vai ser o time... Classe B. Ela tá atrás dos grandes. Ela é pequena. Não, tô falando que é pequena. Tá atrás dos grandes. Então é pequeno. É real. Mas desculpa dizer... A Ponte é maior que a portuguesa, gente. É grande. Desculpa. Final, e eu disse aqui, pode pegar a gravação, pega a gravação. Ué, só pegar. Nós temos aí, tinha programa. Eu falei aqui que a final era aquele pro jogo com o São Paulo. Se o Palmeiras passasse do São Paulo, o Palmeiras era campeão. E naquele jogo ele provocou o Rogério, estraçalhou. E ele jogou muito. Provocou o Rogério, jogou muito aquele dia. Para, ele jogou demais contra o São Paulo e matou o São Paulo. Então ele tem participação efetiva na sair da fila com o Palmeiras, sim senhor. Foi aquele jogo. Não vem falar que não jogou, que não, tem. Foi, só participou. Porra nenhuma. Foi protagonista. Eu não vou discutir. Segundo. O amor é cego. Então, amor é amor. Não, não tô falando. Eu tô respeito, mas eu respeito. Vocês estão enchendo o saco do Domênico, mano. Não tô, não. Tá sim, amor é amor. Você não pode discutir amor, paixão. Se o cara gosta dos caras. Eu não posso falar nada. Mas o meu argumento. Eu não sou palmeirense. Eu não vejo nada, mas o torcedor gosta de respeitar. O meu argumento foi fraco? Ele falou que ele não tem participação nenhuma nos. Ele ganhou, o São Paulo ele ganhou, foi o jogo. Foi protagonista. Ué, ele foi o protagonista do jogo. Contra o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil. Contra o Grêmio, vou ligar, 2012. Ele 2012, com toda a honestidade. O Curitiba é um time, mas não é o time. No final foi contra o Grêmio. Exatamente, a semifinal. E ele jogou muito aquele semifinal. Como assim? Ah, o Valdívia tava no elenco. Não tava no elenco, não. Ele participou dos jogos mais importantes e ganhou. O passo foi dele do gol, driblando todo mundo. Aí eu não vou admitir, desculpa. Vocês podem não gostar, falar que ele não joga. Quantos anos o Valdívia tá no Palmeiras? Não, não entendo. 7 anos, pô. Não sei. Não. Juntando as duas passagens... 7 anos. Juntando, não sei. Gente, são 7 anos, ele ganhou um Paulista, uma Copa do Brasil, um rebaixamento. Sim. E se você for pegar os scouts dele... Eu acho que ele ficou mais tempo fora do que em campo. Mas não tenha dúvida. Então, eu olhando de mas fora... Mas ninguém tá falando isso. Eu sei, eu tô falando... Eu olhando de fora... Mas estamos falando de título, que ele não participou eu olhando de título, fora, eu olhando de fora, eu olhando de fora, eu não vejo nada demais no Valdívia. Jogador, bem, normal, jogador normal, que dá um passe aqui, um passe lá, e a gente vive numa época hoje que... Ah, mas quando joga, é igual o Ganso. Ah, mas quando joga... E quando ele joga, e quando ele acerta um passe, ou quando ele acerta uma bola, essa bola, esse passe, tem o crédito de 3, 4 anos. O Ganso, se você perguntar pra qualquer torcedor do Santos, então tá bom, o Ganso hoje não joga, o Ganso não sei o quê, o Ganso não sei lá. Pergunte ao torcedor do Santos se ele não acha o Ganso que não entraria como como um dos maiores jogadores da última década. O Ganso, da década sim, da história não. Ó, com a 10, o Ganso entra, vou dizer pra você. Pega lá o Giovani. Pera aí. Giovani. Ah, mas sabe o que eles vão falar? Diego, que jogou com o Neymar. Diego, Pelé. Vou falar que porque jogou com o Neymar, então não vale. Então porque jogou com o Neymar não vale. O Diego roubou, jogou com o Robinho. Peraí. Então eu vou fazer igual você falou. Pergunte pro torcedor do Santos, dos moleques dessa geração nova, que com certeza vão colocar o Ganso como titular. Não tem a menor dúvida disso. Não tem dúvida. Pergunta pro torcedor do Santos, já de outras gerações, o Ganso não entra. Agora, o Ganso, repito, o Ganso, 6 meses, o que ele fez no Santos, 6 meses, foi sacanagem o que ele fez. Jogou muito. Tem 6 meses. Então, isso foi em 2000 e... Será? Nós estamos em 2015. Sim. Acabou, não joga mais. Não, a melhor fase do Ganso foi antes da Copa do Mundo, 2010, na África. Onde ele arrebentou no Campeonato Paulista contra o Santo André. Não, 2010 e 2011. 2011 então, o Santos levou. Não, mas o Ganso ele levou o time do Santos nas costas. Mas, então, mano, antes da Copa ele tava. Mas a Copa também fizeram uma campanha pra ele poder jogar a Copa. Antes da Copa do Mundo ele tava rebentando. Mas eu tô acabando de falar que nessa época o Ganso jogou muito. 2009, 2010, 2011. Sim, só que são 5 anos, gente. Aqui, quase. Ó. Faz tempo. Valdívia é o melhor jogador em atividade no Brasil, indubitavelmente. Não sei, pena não. Que seja fraco muscularmente. Patrício Rosenbaum. Tem ele, Segue o jogo. Então seja homem, porque você sabe. E o que o Patrício fala sobre a Ademir da Guia? Ou você não... Ele nunca falou, não teve coragem de falar. O Rivaldo joga mais que a Ademir da Guia. Ele também fala porcaria. O Rivaldo joga mais. Então se agora você não foi homem, né? Puxa saco do caramba. O Patrício é um tonto também. Por que tonto? Ah, é o tonto. Não sabe nada. Não vai nem lá no Palmeiras. Então, Patrício, seja homem também. E mande agora uma mensagem pro Domênico sobre o que você sempre falou do Marcos. O que ele falou? Do Marcos falou. Do Marcos e do Ademir da Guia. Eu não gosto desse trouxa, não. Mas falou sim. Por que trouxa? Falou. Ué, você não vai acreditar que eu vou falar? Então, se o Patrício é homem, falou, ele junto. Que manda um WhatsApp você falando sobre Marcos e sobre a Ademir da Guia. Mas então ele manda. Então, homem é porque ele não é homem. Não, ele falou que o Rivaldo jogou mais com o Ademir. Isso ele já falou pra mim. Posso ele dar uma notícia, mim, Domênico? Não falou nada. Tô falando. Vamos lá, notícia tem prioridade por aqui. Então, notícia de quem? Uma notícia do São Paulo. Notícia, né? Então, pera só um minuto. Notícia do São Paulo em nome de Benegripe. É gripe? Benegripe sempre. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Fala do São Paulo. O São Paulo aí, que vai jogar contra a Portuguesa, todo remendado, né? Meu Deus. Então vai ter, não vai ter o Ganso, não vai ter o Rogério Ceni, por incrível que pareça. É a chance, hein? Não vai ter o Rogério Ceni. São Paulo tá classificado, São Paulo não vai jogar com o time reserva. Luiz Fabiano. Sem treinador, a Portuguesa tem que ganhar esse jogo. Olha aqui, você já viu o time da Portuguesa. Peraí, deixa eu acabar. E o Motinha, você deveria deixar a Portuguesa ganhar? Não, para, deixa eu falar. Como não? Vai deixar a Portuguesa cair? Ele é dolorido por causa do 7-2. Tá caído no chão. Dolorido. Você vai pisar na cabeça, é isso? É dolorido por causa do Allan Kardec não vai jogar, o Tolói. Né, o Bosquilha e o Evandro que estão servindo a seleção sub-20. É mais fácil, quem vai jogar aí? Então, e vai ser a estreia do goleiro, né? Futuro aí que pode substituir o Renan Ribeiro. Renan Ribeiro. É a estreia dele aí, do moleque aí que vai... pode Era muito na bom. Na verdade, ele que vai substituir o Rogério. Porque se o Rogério parar mesmo quando falou que vai, porque nós não vamos ter o Denis. Tá machucado, certo. Né? O Denis tá se recuperando aí da operação e tudo. O Renan Ribeiro que vai levar um pedaço do Campeonato Brasileiro aí. Esse Renan Ribeiro, ele apareceu muito bem no Atlético. Ele teve umas falhas. E olha, e a volta do glorioso Paulo Miranda. Paulo Miranda? É. Paulo Miranda. Eita, nós, hein? Atacantes, Alexandre Pato e Cafu. Meias, Thiago Mendes e Ceturian. Hudson. Denilson. Rodrigo Caio. Paulo Miranda. Edson Silva. Eu gosto de Edson. Dori Lucão. Bruno, Auro e Carlinhos. Eu só vou falar Renan duas coisas. Ribeiro e Léo. Esses são os relacionados. Esse Antônio Carlos, zagueiro de São Paulo, ele deve ter passado a mão na bunda do presidente. Ele deve ter cuspido na sopa do Rogério Ceni. Alguma coisa que eu não sei que ele fez, ele fez. Mas alguma coisa ele fez. Porque não é possível o cara ser reserva desses negros aí. Só pra dar uma informação aqui, pra que a Portuguesa possa escapar aí do rebaixamento. Portuguesa. A Portuguesa precisa torcer aí contra o Capivariano e contra o nosso querido Linense. A Linense, ela pega o Red Bull jogando em Campinas, tá certo? Difícil. precisa realmente da vitória. A Portuguesa pode torcer por dois empates aí. É, o Red Bull contra a Linense. Quando e o Capivariano. É Red Bull e Linense vai jogar na quarta-feira também. E a Portuguesa com um empate. E Capivariano escapa, e Ponte Preta também, que é na quarta-feira, Domenico Gato. Com um empate escapa, não? Só que vai ser na Arena Barueri. A Portuguesa ela pode escapar com um empate, Domenico Gato, caso Capivariano perca e Linense perca também. Tá, tá certo? Porque senão tá todo mundo empatado aí com 13 pontos. O Capivariano tem menos 6 de saldo. Uhum. A Portuguesa tem menos 6 de saldo, mas em número de vitórias a Portuguesa tá atrás. Uhum. E. Quem que então, é o outro? Só um empate e uma derrota dos dois. É, a Portuguesa, Domenico Gato, ela precisa torcer aí. Antes de mais nada, ela precisa vencer o São Paulo. Certo. Pra depender dela, tá certo? Ela precisa vencer o São Paulo e torcer, no mínimo, por um empate aí, tanto de Capivariano quanto de Linense. Tá certo. Tá bom? E... Olha só. Só pra fechar o ciclo de informações, qual nós falamos aqui, mas o Fabrício, Domenico Gato, do Inter, ele acertou com o Cruzeiro. Graças a Deus. Quase, hein, Domenico? Graças a Deus. Disseram aí que tava. Então tá bom. É, antes, ó, só deixa eu dizer, faltando 2 minutos pra se encerrar a promoção que eu avisei aqui, pra você ligar lá pro Resort do Estádio 97, tá bom? 28964665, porque você vai ser o Estranho no Ninho, mas tem que fechar lá, hein? Tem 2 minutos, dá tempo de fechar o Resort do Estádio 97. Fechando o Resort, você vai ser Estranho no Ninho. 28964665, mais 2 minutos pra você, tá bom? Este é o Estádio 97, em nome de HDI Seguros. É, HDI Seguros é debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Benjamin Bach vem agora com um recado de Incorporadora Essa. Mandar um abraço pro Zinha, nosso amigo. Um abraço Zinha, pro Zinha, mano. E pra toda a galera do Day, que tá todo mundo, nos ouvindo aí, mano. Um abraço pros caras, mano. Um abraço pra galera lá. Um abraçozinha. É nóis, Zinha, grande. Zinha parceiro, mano. O Zinha mandou um WhatsApp pra mim e falou assim: esse ano o Corinthians vai ganhar todos os títulos. Ah, concordo plenamente. Ele é maloqueiro, velho. O Zinha é maloqueiro. Tá louco, velho. E a tatu que ele tem? Ele tatuou um gavião no braço. O cara é louco. Gigante. Esse é corintiano. Não é corintiano, não. Eu nunca vi isso. O pessoal fala que ele é o shake da delegacia. Oh. É. Oh. Olha só, amigão. Você quer mais qualidade de vida? Não falo contigo. Não, então venha bem. Conhecer o Le Village na Casa Verde. Um bairro que é pura tradição. Um projeto elegante, aconchegante. Ideal para um ritmo mais tranquilo, com apartamento de 59 metros quadrados, 2 dormitórios sendo uma suíte. Olha, amigão, apartamentos para moradia e investimento no tamanho que você procura. Mas não perca tempo. Venha conhecer o Le Village Casa Verde e desfrute de um terreno com mais de 4 mil metros e lazer completo, piscina adulto, infantil, quadra, churrasqueira e muito mais. Venha visitar o apartamento decorado na rua José de Brito de Freitas, número 295. Ou acesse esser.com.br/Le Village. Village com 2 L's, hein? Ou você pode ligar agora mesmo. Liga e fala: ó, ouviu o Benji lá no Estádio 97, hein? É nóis. 3951-3888. 3951-3888. Amar a Casa Verde é uma tradição de muitas famílias. Viver no Le Village também vai ser. Um abração lá pro Rafa, pro Alan Horn, que falaram que esse ano o Corinthians vai ganhar. Vai fazer tríplice coroa, eles falaram. Boa, se Deus quiser. E um beijo pra Paula Gil. É, ser todosito, El Mago. É, deixa eu mandar um abraço aqui. Mande. Pessoal que vem aqui no programa, eles mandaram e-mail pra me mandar um abraço aqui. Luiz Domiciano, Rafael Marques, Camila e Ricardo. Oh, desculpa aí, Camila. Pica e Rodrigo. Mar Pica. Tá, não é isso? Mário o quê? É lá. É o Mário o quê? Mar Pica. Pica? Você gostou do Mar Pica? Eu conheço a namorada Adoro. Dele. Você gostou dele lá do Mar Pica? Ele namora Adoro. Com aquela goleira da seleção de handball feminina. A Xana? É. Isaac Fernandes, Endrigo Batista. Isaac Fernandes, Endrigo Batista. Meu camiseta do Estádio 97, tá bom? 3 dias úteis pra passar na Avenida Paulista, 1439, nono andar. Traz documento e assim vai retirar esse presentão, tá certo? Tamo indo embora. Não, peraí. Aproveitar também, pô, os policiais todos nos ouvindo. Quem um abraço pro meu amigão, aí? O doutor Wagner Giltzi. Certo. Grande Wagnão, manda um abraço aí. Todo o pessoal da Seccional Centro. E o Wagner Giltzi agora é o novo delegado-chefe lá. Um abraço pra galera toda aí também. Valeu! Inclusive, eu vou colar a Polícia Federal essa semana. E o Wagnão fala assim, ó. O Wagner Giltzi fala assim: beijo, pede pro mano mandar um abraço pra mim, porque sou o Corinthians igual ele. Um abraço pra ele, vou colar essa semana na Federal lá pra trocar ideia com o pessoal do Sinarme lá também. Tá tudo meio enrolado pra mim lá. Tá bom, né? Assim? Mas tem que ir lá desenrolar, modinho. Desenrolar, o bagulho é louco. Então tá bom, vambora? Vambora, né, Domenico Gato? Fazer o quê, mano? Então tá bom, amanhã tem mais Estádio 97 aqui pela Energia 97. Ah, sim. Domenico, deixa eu mandar um abraço aqui que eu esqueci, mano. Sim. Oh, tô esquecendo. Não esqueça os abraços. Mano, deixa eu pegar aqui no WhatsApp. Ah. Mandar um abraço aqui pro Emerton do Lagoa. Ó, deixa eu mandar aqui, deixa eu ver o cabeção aqui, mandou um abraço. Cabeção. Ele falou pra mandar um abraço pro Nelson, do Café da Pedra Verde, mano. Grande Nelson. Cabeção tá é seu Nelson irmão bonzinho, aí. Né? Um abraço mano? Pro Nelson, mano. Cabeção é seu irmão bonzinho, né? Então tá bom. Só isso? Só isso. Boa, mano. Quer dizer, até amanhã, né? Porque amanhã a gente tá de volta aqui, se Deus quiser. Então, tá bom. Lugar. Nome do grupo é ser um nome construído com história. Em nome de BV Financeira, pensando em trocar de carro, acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas, porque na hora de financiar, não se esqueça, hein? BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. E Benegripe é gripe? Benegripe sempre. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Vem aí o Night Sessions e amanhã de volta ao estádio, 5:30 da tarde. Valeu. Valeu, tchau. Toda quarta no Club Tronic, 11 da noite. What's up, guys? It's Steve Aoki, and you're back in the Aoki's house. Steve Aoki com seu podcast, Aoki's House. Energia. Tem gente que vê motivos para odiar o PT. Afinal, o PT governa para todos e não apenas para uns poucos. Colocamos negros e pobres nas faculdades, nos aviões, na posse de seus direitos. Colocamos mais gente importante na cadeia por corrupção do que nos outros governos. Quem é contra tudo isso acha que pode nos odiar. Mas nós temos motivos de sobra para seguir amando e lutando pelo Brasil. E eles não vão nos impedir. PT. Explodiu! Hollywood, a maior festa das cores do mundo, está bombada. Dia 12 de abril no AMB. Hollywood, a festa das cores que passou por Londres, Berlim, Paris, Los Angeles e chega a São Paulo. Hollywood, dia 12 de abril no AMB. Você na festa mais colorida do mundo. No lineup, a atração internacional, Vinay e ainda F Tampa, Sabrina Tomé, Lakes e Danks, Press Kit, Joica, Adriano Pagani, Duzi, Robotron Maximus e muito mais. Hollywood. Ingressos antecipados nas lojas Overboard, nos principais shoppings ou na ingressorápido.com.br. Hollywood. Realização The Mind. Promoção exclusiva. Energia. Fucking Face. 97. Paulinho da Força, presidente nacional do Solidariedade. O pacote de maldades do governo Dilma contra o trabalhador também dificultou o recebimento do auxílio-doença, da pensão por morte e até do seguro defeso dado aos pescadores quando eles não podem pescar. E tudo isso foi planejado pela equipe econômica da presidente antes da eleição. Ela não só escondeu várias medidas impopulares que tomou, como também negou várias vezes que ia fazer. Com solidariedade a gente muda o Brasil. Lily Wood and the Brick. Energia. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, empréstimo com garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone? Liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. O PT ajudou a reescrever a história do Brasil. O país passou a ser governado para todos e não apenas para um pequeno grupo. Colocamos negros e pobres nas faculdades, nos aviões, na posse de seus direitos. Colocamos mais gente importante na cadeia por corrupção do que nos outros governos. Agora é hora de reescrever nossa história. Participe do 5º Congresso Nacional do PT, de 11 a 13 de junho em Salvador. Vamos para as ruas discutir novas ideias. Murilo Benício, Benegripe quer saber. Pra que trocar de remédio cada vez que pegar uma gripe? Benegripe funciona sempre, Alexandre. Os comprimidos verde e amarelo agem em dupla, combatendo a dor, coriza e mal-estar. E funciona sempre que você ficar gripado. É gripe ou resfriado? Benegripe sempre. É forte ou é fraca? Benegripe sempre. É gripe? É gripe. Benegripe sempre. Se persistirem os sintomas, o médico deverá consultar. Dai, pare. Energia. Paulinho da Força, presidente nacional do Solidariedade. Durante a campanha eleitoral, a presidente Dilma disse que não ia tirar os direitos dos trabalhadores. Mas tirou. Antes, você precisava trabalhar 6 meses para ter direito ao seguro-desemprego. Agora, se você não tiver trabalhado 1 ano e meio, você não recebe mais o seguro-desemprego. O nosso partido Solidariedade está trabalhando muito para derrubar mais esta maldade do governo. Com solidariedade a gente muda o Brasil. Sua Malhação pela Manhã agora tem um novo aditivo.

A energia que te move. Energia. Night Sessions.